Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui, Maria. Ah, meu Deus. Que doido foi essa? O demônio, né? O Satã entrou, né? Eu sou o Joel Suki e eu sou inevitável. Aí dentro do canal. O cara deixa aquele pé aí dentro. Se o Thanos fosse no Ceará, né? Ele dizia isso aí, os caras aí dentro. Aqui é o Júlio e o Thanos pegou a época da reforma da Previdência, né? Que o bicho ficou lá na fazenda lá só na mamata. Né? Aí. Falou, mano. Mano, eu sempre. Aí, eu sou o homem de ferro. Aí, dentro, aí sim, aí dentro. É, eu sou o homem de ferro mesmo, né? Eu só espero a interpretação. Aqui é o Jota. E esse é o melhor filme de assalto que vai existir na história dos filmes, cara. E eu sou o Neto Maru e. A mesma apresentação do outro, né? Mas o cara repetindo, né? Três apresentações igual, cara. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o Vingadores Ultimato, né, mano? Um pouquinho não, mas vai falar Ultimato dos Vingadores. Ultimato, né, meu diabo de nome é esse? Era pra ser Vingadores o melhor, né, mano? O nome do filme aí. Mas o nome realmente não é muito. Vingadores, a revolta da balaiada, né? Como é o nome dele em inglês? Endgame. Então aqui no Brasil passa Game Over. Puxa, aí sim, viu? Aí ia ficar massa, viu? Quando eu fui comprar os ingressos, mano, desse bicho aí, foi assim, mano, putaria, né, Manel? A gente tava esperando abrir as sessões, aí o Manel e o Neto falaram, ei, mano, compra a minha aí, porque não vai coisar, não. Aí, eu quando... tava viajando, mano, aí eu, fica aí com as antenas ligadas aí. Isso não é desculpa, porque no interior agora tem cinema, viu? Tem 7 cinemas no interior do Ceará, só pra... É mesmo, Manel. Aquelas televisãozinhas, né, de 14 não, polegadas. Não, tem cinema mesmo, tem cinema mesmo. Eu não vou fazer não, propaganda tem do... Tem do cinema em Tianguá, eu já assisti cinema lá em Tianguá. Qual foi o filme, Manel, que tu assistiu? O Academia de Polícia. Lançamento do... Acho no dia quando abriu a sessão, aí todo mundo... Ah, boiada, né? É... Boiado, meu irmão, mas não dava dando pra nem pra abrir o site, mano. O site caiu e não sei o que, e lotou a sessão em 5 segundos. E aí eu tive que comprar pra outro dia, mas que não deu não, mano. Como assim? Tu queria comprar pra qual dia? Primeiro dia, a meia-noite zona. Manel aí, vida louca. Como é, mano? Tu queria... Duas vezes no mesmo dia, né? E aí não deu não, mas eu comprei pro outro dia. Ainda foi milagre, mano, ter comprado pro outro dia 7 horas da noite, que tava tudo lotado também. Eu comprei de quinta-feira pra assistir domingo, que estreou numa quinta, não foi? Eu comprei quinta-feira pra assistir domingo e a sessão tava lotada. E a sessão 10:30 da manhã. Como é, mano? Pera aí, repete aí, que eu não entendi. 10:30? Teve 10:30 da manhã. 10:30 não, 11:30 da manhã. Vixe, a minha foi 10:11, mano. Eu peguei a sessão das 11. 10 horas da manhã, mano. 11 e meia da manhã. Os caras estão querendo ganhar dinheiro mesmo. É, macho, eu peguei. Presta atenção, macho. Eu comprei na bilheteria, não vendia pipoca, não. Vendia era pão com manteiga, né? Não, macho. Pior que eu cheguei, mano, o shopping todo fechado. Aí meu irmão, bicho, vai ter ninguém, né? Vai ter só a gente na sessão. Chegamos na parte do cinema lotado, mano. Lotado. E tinha gente nas filas já pra comprar ingresso pra outras sessões já. É, uma maluquice. Ei, mano, pera aí, que dia foi isso aí, mano? Foi domingo aqui no Rio Mar Kennedy. Ximaria, mano. É doido. Ei, mano, quem deve ter ficado puto foi o cara da bilheteria, viu, irmão? O cara acordar de manhã cedo e abrir o cinema. Esbaitula, eu me lembro que o Manel, ele não conhecia quem era o Homem de Ferro. Aí esse bicho, aí, mas quem é o Homem de Ferro? Ninguém conhecia, mano, quem era o Homem de Ferro. Ai, o Homem de Ferro conhecia atrás de mim. Ei, doido, mandaram aqui agora no WhatsApp, ó. Os caras uparam Vingadores no X-Vid, mano, 720, mano. Sucesso, né, o filme aí. Assim, o que eu me lembro de 2008 foi que eu vi que estreou Homem de Ferro, eu caguei fortemente porque eu só lembrava do Homem de Ferro por causa dos jogos. Aí depois eu vi alguém falando que era bom e algum tempo depois que eu fui assistir, mas eu lembro que eu não assisti assim que lançou. Olha, o cara. Já tá assistindo em 2012, né? Eu sei que ninguém se ligava do Robert Downey Jr., né, e tal, mas eu tinha assistido ali o... E o S. Marshallzão. O bicho era todo apagadozão, né? É, mas... O S. Marshallzão... Ó, S. Marshalls é maneiro, mano. O S. Marshallzão tem o Robert Downey Jr. ali. Ele é da equipe do Tommy Lee Jones, né? É. O Tommy Lee Jones, né? O S. Marshall, os federais, né? O Tommy Lee Jones é o cara do perímetro, né? Faz um perímetro aí de 30 quilômetros e toda cena dele é isso aí. Ele só tem essa estratégia, né, mano? Ah, funciona, mano. Tu já tentou fazer um perímetro, mano? É a maior putaria, mano. É fora, isso, mas se o cara fugir em campo aberto, o cara acabou a estratégia, mano. Os caras tudo para pra ir ver, mano. Avalia o cara montar um perímetro, mano. O cara manda abrir as câmeras de um raio de 4 quadras, né? Sempre essa putaria, mano. Câmera de trânsito, né, mano? Não é, mano. Ei, Jota, se eu fosse tu chegar na quinta-feira no trabalho, botava a mão na cintura e mandava alguém abrir um perigo. O cara ia ser promovido rapidinho. Botava a mão na cintura. E o cara olhando aqueles painéis, né, com o mapa da cidade. Um cap embaixo do sovaco. Oh, eu tô olhando aqui alguns filmes pra te lembrar de 2008. Vou falar dos lançamentos de 2008. Até. Teve o Howie. Quem? Howie, mano. Aquele robozinho, macho, da Disney. Ah, o Howie. Howie, ó. Eu só lembro ali do Cavaleiro das Trevas, não, ali, que foi 2008 também. Já começou com a concorrência zona forte, né? Mas eu me lembro, mano, ali que quando saiu os primeiros filmes da Marvel ali, mas os caras ficaram naquela, né, mano? De não sei o que, vamos fazer universo. Ah, mas sempre foi massa desde o começo, mano. Acho uma sessão mágica foi a do Vingadores 2012, viu, mas é doido relembrando até hoje. É doido, mano. O cara deu um salto bom, viu, na cronologia aí, o cara. É, você bate um por um. Ah, eu porou não, mano. 22 filmes. Mas eu me lembro dessa sessão aí, foi que a gente foi com o pessoal do Rapadura, não foi? Foi. Tu tava também, Jota, nessa aí? Tava sim. Oh, foi aí, lá no shopping, foi no Benfica? Foi. Tá doido, foi clássico essa daí. Esse dia foi louco. Não lembro não dessa aí, ó. Não lembro porque provavelmente tu não tava, mano. Não, ele tava também, né? Porque ele tá esquecido aí. É, mas tem que parar de ver. É mais provável. Não tava, cara. Eu acho que ele não devia estar, não, mano. Porque esse dia aí foi memorável demais, mano. Tem como o cara não esquecer. Não tava, não, mano. Nunca assisti filme no Benfica, mano. É, foi uma madrugada. O que eu me lembro desse dia aí foi que, tipo, desligaram o ar-condicionado. Foi umas horas. O cara no mó calor lá no shopping, mano. Eu me lembro, mano, que eu e o Manel, a gente já tava no mó Robertozão. A gente já tava no Norberto e quando a gente chegou lá no trabalho, mano, era só Vingadores, mano. A gente conversando direto, mano. O dia todo, mano. Não, mano, o cara tem que ir de novo, mano. O cara tem que ir. O Vingadores 2, né? O Era de Ultron, que foi criticado aí, né? É tido como um dos Vingadores mais paia, né? Esse daí. É, não, foi paia, pelo amor de Deus, cara. Esse filme foi paia. Mas eu acho legal. Eu acho massa, né? É irado demais, mano. O bicho é um robô e é todo carismático. Mano. Todo fuleira, né? Acho massa esses parâmetros do Neto, mas de botar lá na... Não, não. Carismático, irado, pô. Tu já pensou, ó, por exemplo, o Jota já estudou linguagem de programação, mano. É. Tu já pensou a complexibilidade do cara fazer um robô bem-humorado, mano? Isso aí é... Caralho, mano. Então tu é tá dizendo... Então, peraí, a mesma nota que tu deu pra esse filme, tu deu pro Howie, né, então? Que é a mesma merda, mano. É um robô carismático, pô, mano. O Howie tentou dominar o planeta dele, mano. Provavelmente sim, cara. Não, mais engraçado... Que Howie, mano, cara. Que Howie, mano. É o Howie, mano. O nome do bicho. Howie. Howie. É a versão do... É a versão do Jota, mano. Howie. Não sei porque esse filme de herói tem a putaria, mano. O Liga da Justiça e o Vingadores 2, os caras vão conquistar, vão fazer uma invasão, faz lá num país pequeno da Europa. Não tem ninguém pra revidar, mano. Um país pequeno da Europa, eu digo que ainda é mais negócio que o Brasil, viu? Não, mas o erro do Ultron, mano, foi o horário, mano. Ele tentou invadir o estado lá, mano. 5 horas da manhã, mano. É foda, meu irmão. 5 horas da manhã tem ninguém na rua, não, mas. Só o cara sozinho que corre no meio da rua, né? Começou a revolução. Ah, o cara é só, né? Aqueles veinhos que acordam domingo, 5 horas da manhã. Né? E aí no Guerra Infinita, macho, Guerra Infinita foi massa, mas ele. Sucesso total ali. O Joel, um erro eles, não terem, eles terem mudado o nome, que ia ser parte 1 e parte 2, fazia mais sentido. Você não sei, não acho, não. Tem que haver dois partes. E esses filmes são praticamente o complemento um do outro. Eu discordo. Eu acho, mano, que tem que ter o subtítulo pra poder gerar ali conteúdo na internet, mano. Aí tu tá acabando com as pautas do E-Nerd, mano. É, saiu uma foto, depois o cara faz um vídeo de uma hora com a foto, né, mano? Aí, mas o nome, macho, os caras cagam fortemente porque, macho, não quer dizer nada. Os caras fazem vídeo de teoria sobre o nome do negócio e não sei o que, e, macho, no final não é nada, mas é uma coisa aleatória, mano. Os caras botaram muito círculo no chão e cortaram a cabeça de uma galinha e jogaram uma galinha lá. Essa galinha saiu correndo, onde ela morreu, era o lugar, mano. É, mas o grande acerto aí do Vingadores Guerra Infinita, acho que foi o Thanos, ó, mano. É doido, o Thanos ali foi muito massa, mano. O Thanos é um vilãozão muito foda, mano. Porque tu sabe. Sabe o que é que eu acho mais impressionante, mano? Hoje o pessoal lá no trabalho que tava chamando o cara da manutenção, mas dizendo que ele era igual o Thanos, mano. O que eu acho impressionante, mano, é o carisma dessa geração de heróis, mano. Porque um dia que. Macho, eu nunca imaginei, mano. O Thanos, né? Ser conhecido, Pois é, mas conhecido do povão e tal, o bicho fazendo a alegria das massas e tal. Mas tava todo mundo esperando, né, que o Thanos fosse aquele vilão da porrada, né, da porradaria e tal, bicho fortão. E o cara tá chorando, mano, no filme, mano. Filmezão de arte. Tem um ponto que foi importante e crucial, macho, pra poder o Thanos ser impactante, mano. Que é essa geração do universo aos poucos, cara. Cada filme vai falando um pouquinho, vai dando uma pista ali, outra aqui e tal. Você vai mostrando o Thanos de relance e tal. E no final, macho, você faz aquele filme com ele e aquilo acaba sendo muito impactante porque tá tudo envolvido, cara. Aqueles diversos heróis que você viu, mesmo que você não goste de um ou de outro, você acaba tendo impacto em você porque, tipo assim, minha noiva não gosta muito... de alguns heróis, mas ela gosta muito de Guardiões das Galáxias. É. Tipo assim, mesmo ela não gostando de uns e gostando de outros, acaba sendo impactante pra ela. Tem filme pra todo mundo, né? A Marvel aí fez nesses 22 filmes aí, né? E tal. É por isso que acaba pegando... Alguns filmes não sejam, né? Tão bons, eles funcionam dentro do universo. Tu assiste só pra não ficar perdido, né? Mas Eu mesmo assisti o Homem-Formiga 2 e fiquei meio perdido, assim, né? Teve uma brasileira aí, mano, que lançou o filme dela na semana do... Foi o De Pernas pro Ar 3, mano. De Pernas pro Ar 3, já vi. Essa daí foi a maior fodida que eu... Lançar ali na semana de quê? Nessa semana aqui vai ter o quê? Vingadores Ultimato. É, a família dela assistiu, né, mano? A maior estreia da história. Essa mulher aí, mano. Essa mulher aí tava puta porque 80% da loja... Das salas, né? Das salas do Brasil é pros Vingadores, não. Ah, mas também, mano, é putaria, macho. O cara lança o filme, pertinho de uma das maiores estreias mais aguardadas do planeta Terra. Sabe o que é isso aí, mano? É aquela conversa que o Antônio Fagundes disse que o Game of Thrones é melhor do... Tu viu isso aí? O Antônio Fagundes disse que as novelas da Globo são melhor do que Game of Thrones. Putaria. Eu não vi isso não. Mas o que, que ele usa como base pra dar essa crítica tão embasada? É que ele tá nas novelas, né? É. É que ele tá, então ele é o melhor. Aí, não, mas aí até aí eu acho válido, né? O cara tá. O próprio trabalho dele. Agora o cara critica assim, PC, ó. Né? Autoestima, né? O cara assim, é. É, mas aí o cara critica assim, ó. Ei, macho, os cinemas querem ganhar dinheiro com os Vingadores, mas não podem, cara. Porque tem que botar meu filme, não é assim, não, cara. Tem que botar o que dá dinheiro. Tem que botar com o pessoal que assiste. O pessoal não quer assistir perna do papo. Ei, macho. Não, e sabe o que é que o cara falou? O cara é um estudioso lá do cinema, não sei o quê. Aí o cara disse que... Não, peraí, o cara disse desse jeito. Disse que todo mundo tá assistindo... Os Vingadores... Porque gosta, né? Eles querem... Não, peraí. Porque eles querem assistir ou porque só tem Vingadores? Olha aí. Vai por mim, é porque eles querem. Macho, tem gente que quer assistir e não consegue, mano. Tá aí o Joel pra provar. Tem gente que quer assistir e não consegue, mano. A essa altura do campeonato, mano. Quem é que quer assistir de pernas pro ar 3, mano? Eu lá sabia nem que tinha uma, quanto mais o trailer. Esse cara, exatamente o que fala isso, eu falei no trailer, mano. Minha mulher, mano, dia do Capitão Marvel, passei esse diabo desse filme, sabia nem que tinha um e dois, imagina tu aí, mano. A pessoa que dá essa opinião aí, que nem tu falou, que é o especialista, mas é tipo o cara especial de segurança pública. Aí você vai olhar o cara é o segurança, mano, do lugar. É isso, Neto, e o Samuel querendo condenar o filme aí, citando o outro, né, mano? Não, isso não é possível, mano. É impossível o cara fazer essa viagem no de tempo. Volta de para volta para o futuro, fez melhor, ainda mesmo. Mas isso aí, mano, é uma coisa que o Júlio levantou que vale a pena ser discutido, mano. Ironicamente, mano, a gente discute todo o conceito de viagens pro futuro, mano, com base na cultura pop, mano. O cara não tem. Até porque ninguém viajou no futuro, né? Pois é, o cara, não, tá errado isso aí, mano, pela lei de não sei o quê. Aí o cara vai olhar quem foi que ligou. Lei de Murphy, é lei de Murphy. Dr. Brown. Eu morri. Dr. Brown, tá aí. Dr. Brown. É o Dr. Brown, é uma boa base, cara. Eu sei que a expectativa, mas a expectativa tava muito alta, mano, ali pro Vingadores Ultimato. Mano. Só sobre o final aqui, macho, continuando aqui. O Guerra Infinita. Aquele final, macho, ele também serviu pra poder... Ele alavancou muito esse filme, macho, porque... É, foi, você, macho, você esperava aquele final e você fala assim, ei, mano, todo mundo vai voltar e tal. Aí, cara, todo mundo criou diversas teorias, macho, e teve uma quebra de expectativa gigante logo no começo do filme, mano. Cara, ei, na hora... aquele começo, mano. Ei, mano, não tem que dar um alerta de spoiler, não, mano, antes alguma coisa aí e então. Tal. Tem, mas já teve, mano. Ah, já teve, é. Tá liberado, né? Vai tá na vitrine lá, pô. Ah, mas no começo, mano, na hora que... Mas antes de começar o filme, mano, o cara já tava na apreensão. Meu irmão, mas esse filme não começa, mano, que diabo é isso, mano? Botaram um monte de propaganda, mano. Assiste. Liberaram a sala, mano. Uma hora antes de começar o filme, mano. Aí passaram um monte de propaganda e não sei o quê. Não pagou o YouTube Premium pra não ver propaganda, os caras botam no cinema, mano. Aí, mas começou o filme, já começou direto, né, Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro aquela lá. Aquela cena ali foi fuleiragem, viu, mano? Aí a ei, família mas, do Gavião. A cena do Gavião Arqueiro ali, achei massa, viu, doido? Ei, mas, começou o filme. Não, diga assim, foi fuleiragem, mas porque, tipo, acho que foi uma. É pro cara sentir mal mesmo, né? Mas pra acabar com o cara, mano. Caralho, mas. Pesado, eu achei massa, viu aquela cena ali? Ei, a menina macho, atira, mano, e não... some, mano. Macho, eu não tenho família, ó. Tipo assim, não tenho filho, não tenho esposa, macho. E eu achei a cena pesada, eu fico imaginando pra quem tem filha, macho. Assim, quem tem filho, caralho, mano. Macho. Ah, é isso, mano. Demais, mano. Foi o que tu fez com a tua noiva, mano. Eu tô morre, porra. Ela sumiu com o trem, né? Desapareceu com o Vingador em trem, né? Eu tenho um noivo, mas tipo assim, eu não tenho filho, eu não sou casado, eu moro com ela. Aproveita, viu? A gente conheceu a família lá do Gavião Arqueiro, né? Lá não era de Ultron, né, e tal. Olha, parece que a mulher do Jota aí, toda esperançosa, vai ter uma família. O Jota não tem ninguém, não tem mulher. O cara não, todo ronin, né? Mas eu realmente não tenho ainda, cara. Então, o cara todo roninzão. Tá certo, tem que aproveitar mesmo. O cara todo ronin. Agora tem mais, né, que eu sou... Irmão, mas nesse começo aí foi pesado, mas a galera tava assim, mas quando a menina virou pó, mano, todo mundo, caralho, só ouviu assim as vozes assim, mano. E a família sumindo e tal. E é foda que ninguém sabia que ponto da história era aquilo, né, macho? E quando você vê que na hora que ele estala os dedos, macho, é sensacional demais, mano. E é putaria, macho, porque eu acho massa a interpretação do Gavião Arqueiro, que ele tá assim, né? Oscar, né? Aí ele bota as mãos na cintura assim, aí é bem isso, mano. Cadê a galera? Aí ele sai desesperado, mano. Vixe, meu irmão, e começou já na B, irmão, mas tu é doido, mesmo. As consequências, né, mano, Guerra Infinita lá e tal. É, eu não tinha muita noção no Guerra Infinita, eu não parei pra pensar, é que a gente achou que fosse uma conta básica, né, metade da Terra, da vida humana foi dizimada. Mas o cara vai que... pela regra mais fácil, né, caramba, 50 tá valendo. Mas imagine que num avião, que tivesse um piloto pilotando o avião e só o piloto morresse, todo mundo ia morrer consequentemente, né? Cair ia morrer 600 pessoas. Aí, se você for pensar, morreu muito mais do que metade da população, né? Mas mais importante do que isso, morreu metade, tipo assim, famílias, que nem a do Gavião Arqueiro, foram dizimadas enquanto outras ficaram inteiras, mano. Tipo assim, a Gavião Arqueiro perdeu 3 membros da família, enquanto o Tony Stark não perdeu nenhuma. É. Imagina aí, o Jota, a família aí do Joel, que é ele, a mulher e a filhinha. Se morresse o Joel e a esposa e a filhinha morrer também, quer ficar sozinho, mano. Pois é. Entendeu? Que a consequência foi muito maior do que a gente, pelo menos eu pensei. Mas tem os avós, mano. E se os avós sumissem também, Manel? Aí tem os padrinhos. Padrinho, eu pensei o Samuel, né? É isso, padrinho. Eu acho massa ser o Manel, né, mano? Eu acho um filme é massa, mano, porque tem essa putaria, mano, do cara... se colocar na situação do filme, né? Não é só o cara mostrar uma situação e pronto, não, mano. É o cara se imaginar também. Mas meu irmão, se minha família sumisse também, como é que ia ser? É um Manel aí. Forte, mano. O Manel aí, se ele perdesse o Lulu, mano, Lulu virasse pó, mano. O Manel ali dando joinha pra câmera, né? O Lulu sumindo. Acho massa, mas falei, quem, né? Quem escuta o cast, imagina o Lulu, tipo um menino de 12, 13 anos, mano. Lulu é gigante, mano. Lulu parece um rapper americano, mano. Exatamente. Lulu. Putaria, mas o pior é que o pensamento do Thanos tá certo, né, mano? Tem que acabar com essa porra mesmo, né? Bolsonaro neles, né? Ué, o cara tá super popular, o mundozão tá super populoso e tal, todo mundo... Vamos acabar com essa porra aqui, né? Ninguém tem mais... Ninguém tá entrando no abismo aí da vida. Tava virando é bodega, né, não, Manel? Aí, aí ele ama, vamos limpar aqui a metade pra... Não, no sorteio do Rolete. Sorteio, Manel. O próprio Thanos fala isso, que ele ficou decepcionado com a Terra, né, que ele achou que a metade que sobrasse ia prosperar, né? Mas eles ficaram sentindo falta dos outros, né? Eles irritou o Thanos pra cacete, mano. Vocês não querem prosperar se a outra metade, já vai acabar logo com tudo agora. Tá? Vou acabar com a outra metade agora. Ei, mas agora uma coisa que eu não esperava que o filme fosse acontecer no filme. Eu achei que ia ser outra coisa. Porque no começo, né, eles... Tá lá o Tony Stark, né, viajando lá na nave com a Nebulosa. Aí, de repente, surge a Capitã Marvel, né, salvando eles e tal. Hein, Joel, só um parênteses que a amizade deles foi muito orgânica, né, mano? É, mas eles dois fazendo as coisas e tal, né? Ei, tu tá ligado que por falar nessa esse negócio aí, Joel, o primeiro trailer não era o pessoal olhando pro aparelho lá do Samuel L. Jackson lá, mano? Samuel L. Jackson? Era todo... Mano, é todo americano, né? Samuel L. Jackson? É o Jackson. Foi o Lulu que ensinou a ele, né, mano? Aí ele olhando ali pra Nick Fury, ele olhando pro negócio, aí quando elas dizem assim, não, ah, é continua mesmo olhando esse negócio aí, aí quando olha pra trás, a mulher... Ela volta, a, né? A doidona tá lá, diz, é, cadê Marvel? O Nick? Mas isso aí é a cena pós-créditos, né? A cena pós-créditos do... Isso é a cena pós-créditos da Capitã. E achar, o pessoal achava que ia estar no filme, mas nem teve nessa cena aí, né? Pois é, porque dá aquele entender que a gente tinha que ver no filme pra ver ele, ela indo buscar, né, o Homem de Ferro e tal. É, mas o que dá a entender é que ela chegou lá, né, aí não, o Tony Stark tá perdido no espaço, né, aí eles mandam a Capitã Marvel pra ir pra lá, né. Ela não achou ele aleatoriamente. Eu acho que ela não achou ele aleatoriamente, acho que foi já isso aí. Ela passou cara na Terra... Cara, achando que ia ser o surfista, mano, que ia achar o Capitão... Surfista, vixe, o Tony Stark. O cara era torcendo pro Quarteto Fantástico, né? Pra o cara. Os caras mal compraram, né? A Fox. Aí bota logo surfistas aí. Bota essa pé, né? E o trampo cara todo mal renderizado, né? Tudo só porque apareceu. O cara todo pixelado. Agora, eu achei essa parte de genial da nave e tal, de pegar logo, de mostrar logo ela resgatando ele, tá? Pra não perder muito tempo nisso, que a gente já tinha visto nos trailers, né, mano? É. Os caras foram logo pro vamos ver, mano. Em 20 segundos de filme já não tinha mais nada dos trailers, mano. Não é, mano? Mas se enrola mais, mano. Tem que passar o filme dois dias, mano. Que o filme tem 3 horas sem enrolar, mano. Eles já vão, mano, pra... Eles já vão pra base. Aí diz assim, não, a gente tem que pegar o Thanos. A Capitã Marvel, bora matar ele, esse baitola aí. Aí eles já vão pra missão, mano, pra pegar o Thanos já, mano. É muita correria, né, mano? Oh, vixe, esse, mano, os caras já vão pra lá, mano, bater no Thanos. Demais, mano. Eu tava... Sei, mano, tu ouviu uma reportagem com a galera dizendo que o filme era entediante, porque enrolava muito. Isso aí foi a Folha, mano, a Folha de São Paulo, esse cara é sabe a Folha nada, né? Tem quanto os Vingadores. É que, eu não sei, né, existe uma teoria que eu li num grupo, que até agora eu acho mais aceitável, foi criada por um tal de Joel, que eles mandaram um cara sobre aviso prévio pra poder assistir o filme. Eu acredito nessa teoria aí até agora, mano. E aí, macho, em 15 minutos de filme, os caras vão pra missão, pegam, matam o Thanos, macho. Aí, vixe, macho, o Thanos destruiu as joias, né? Ele usou as joias pra destruir as joias e o Thor foi arrasado com a cabeça. Vocês pensaram que essa cena aí era a joia da realidade que ele tava usando? E era uma mentira que eu achei, não. Pensar isso? Eu achei que era a joia da realidade. Ele tava mentindo. Não pensei assim, não. A Gamorra, tudo que eu faço aí rebate, mano. Já bem isso. Ninguém concorda não, nada mano, comigo. Porque a menina, macho, a Nebulosa diz isso aí, mano. É, meu pai ele é muitas não... coisas. Mentiroso, menos né? Menos um mentiroso. Aí, não, aí cara, vocês acreditaram na mulher que traiu o filme todo, que cagou o esquema todo, né? Ela é um robô, mas ela não pode mentir, não, mano. A mulher foi disfarçada, mano. Por passada, mano. Mas ela não mentiu. Se alguém tivesse perguntado se ela era do passado, ela ia dizer, você tá falando de quem, né, Tomar? Nebulosa, né? É a Xuxa, mano. É aquela parte que aparece, mano. O Manel chama os personagens pelo Nebulosa. Ator, né? A Nebulosa não é um robô, não, mano. Pela cor, ó, o azulzinho, né? É o azul. Aquele lá, mano, o verde, mano. Vocês não acharam que tipo, eles podiam ter pelo menos interrogado os melhores? Tipo, vai que tem uma alternativa melhor, né? Vai que tem não, mas o Ed mesmo faz isso aí. O Thor fala que ele errou de ter matado o cara. Depois ele fica, eu matei o cara. Não, mas o plano era esse, né? Porque o Thor ali, o bicho se empolgou, mano, na hora. Mas é porque só eles foram, mano. Eles foram na esperança de encontrar as joias ainda, mas. Ele queria fazer só aquela parada, mano, de vir voado com o martelo e parar bem pertinho. Ele não calculou a distância, né, mano? Ele tava 10 centímetros mais perto, aí não deu certo. Aí passou a navalha, né? Thanos deu um passo pra frente, não, não, não, não, não, não. Passou a navalha, porque ele falou, né? Ele falou, mas ninguém ouviu, né? Disse, vixe, acho que foi demais mesmo. Cortou, né? Ei, mas assim, eu achei que, tipo, vocês podiam ter pelo menos, né, macho, ter outra maneira, não. Então, acho que eles insistiram um pouco em trazer a joia de volta naquele momento, mano. Eu acho que se não tivessem matado Thanos nessa hora aí, o roteiro do filme ia ser outro. É, não, tipo assim, beleza. É porque ele matou o Thanos. É porque ele matou o Thanos no impulso. Se não fosse matar o Thanos no impulso, não teria base esse roteiro, não. Porque eu só pensaria e não mataria ele e tal. Mas o Thanos já tinha destruído as joias, mas não ia. É, né, mas o plano dele já. Thanos aí, o do passado ia se juntar com esse do futuro aí, que ia ser. Aí ia dar dois Thanos juntos. Que pariu. Tu é doido. É, mas se ele tivesse. Se eles tivessem usado ali. Voltado justamente na hora que o Thanos mata o Loki, o Thor, mas já peitou todo mundo. E o Hulk volta para a Terra. Não, mas não daria certo porque ele cria nova realidade, ele não altera a sua. Então mesmo que tivesse matado o Thanos bebê, não faria diferença. É, o futuro já aconteceu. Aí isso. Vocês ficam vendo filme de meia-noite, vocês ficam cochilando, não entende a diabo do filme. Mas realmente, não, é massa. Nesses 15 minutos, mano, foi um choque muito grande, mano. Gavião Arqueiro, Thanos morrendo, valeu, meu Deus do céu, mas passa 5 anos, mano. Vixe, mas agora lascou de ver, mano. Agora quebrou dentro. E mostra que os caras seguiram a vida, né, mano, que passou 5 anos e acho que foi um pesozão dramático massa, viu, mano, que deram, né, nesse começo aí. Acho que é um dos primeiros filmes da Marvel que tem esse drama, né? Pesado. E olha que o Homem de Ferrozão, o Homem de Ferro ali só foi atrás porque ele pensou no Homem-Aranha, hein? Carregador do celular rápido. Tá 5%. Vixe, já vem. O que é que tu tá sussurrando, mano? Já bem isso aí. A gente tá ouvindo ainda, mano. Fone, né? É porque deu pra ouvir do mesmo jeito, né? Eu falando baixo e ouvindo do mesmo jeito. O Manel falando bem baixinho aí com fone perto da boca. Achei inteligente, o Manel. Ximba, vai morrer, hein? Não queria dizer não, mas tem que dar uma maneirada no cigarro. Mas eu sei que, assim, uma coisa que eu assisti o Capitão América Soldado Invernal de novo, e aí tem uma parte que eu achei massa, que foi uma conexão que fizeram com esse último filme, que foi a seguinte, mano, o Capitão América... Era aí, mano, né? Já vem... Peraí, mano, eu tava falando, mano. É porque eu tenho que botar o bicho pra carregar aqui, mano. Peraí, senão eu caio, mano. Bota no mute, vai tu. Bota no mute, filho do Aéreo. O bicho carregar. Ele bota pra carregar e fica respugando. Né? Eu tô botando pra carregar aqui, calma aí, que eu tô botando aqui, não. E o cara falando. E esse sussurrando é mais alto que falando normal, né, mano? Não é, mano? Eu achei massa, mano, a conexão que fizeram com esse filme, o Capitão América Soldado Invernal, porque o Falcão nesse filme, ele trabalhava com... ajudando as pessoas, né, mano? Com um grupo de ajuda e não sei o quê. E aí no Ultimato eles fizeram uma conexãozinha que é o Capitão América, né? Que ajuda as pessoas e tal. No lugar do Falcão, no lugar do Falcão que sumiu no último filme, né? Devido a Thanos, né? Que... É transformou doido. O cabo em areia. E nessa cena aparece um dos irmãos russos, né, mano? Na cena ele. Eu achei engraçado que teve. Eu vi um vídeo na internet dizendo que essa parada do irmão russo era ele falando que tinha perdido o namorado dele, que ele era gay no filme. Foi o que eu entendi. Não, ele só sumiu, foi, mano? Eu entendi, mas que ele tava falando era do irmão dele, mas tinha sumido. Mas... Eu também entendi como irmão, né? Como irmão também. A gente é das antigas, né? É. E é invocado, é invocado que o capitão, ele tenta ajudar a galera a superar esses últimos 5 anos, mas ele também não supera, né? Ele não consegue, né, mano? Ele não consegue, doido. Ele é a viúva tão... rancorosos desses últimos 5 anos, doido. E o que eu achei doideira, né, mano? Todo mundo tá chorando no filme, mano. Todo mundo chorando, mano. Viúva, capitão, tá todo homem mundo ferro. Tudo meio abatido, né? É, mano. Mas principalmente eles, que estão de aviso, né? Eles seguiram a vida, mano. Mas a parte que me tocou mesmo foi... É isso é que eu tava dizendo, mano, pro Júlio. Que o amor pelo Homem de Ferro voltou, mano. Nesse filme aí. Porque o cara ali, ele tava meio no automático, assim, né, nos últimos filmes. Mas nesses agora, mano, nesses últimos aí, ele tá sensacional, mano, Tony Stark. E ele começa com a família, mano, ele construiu uma família, ele tem uma filhinha e tal. E essa parte aí bateu em mim, mano, vixi, meu irmão, puta que pariu. E no final do Vingadores Era de Ultron, ele tá numa conversa com o Capitão e ele fala, acho que eu vou seguir o espaço do Barton, vou morar com a Pepper numa fazenda, ter família. E foi justamente o que ele fez no 3, no 4, né? Foi, mano, tá doido. Com uma casa no campo, né? Com uma filhinha. Quando mostrou a família dele, uma filhinha, eu vixi mesmo. Agora lascou de vez, mas puta. Não, que quando mostrou a filha dele, eu falei, vixi, agora que ele morre mesmo. Tem perigo de sobreviver. É, aquilo ali não ficou meio. Ficou meio incoerente, não, mano. Hã? Em 5 anos a Pepe pegou uma barriga, engravidou. Não, ela já tava grávida desde do último filme. O último filme ela já tava grávida já, mano. Mas esse filme ela aí já começou na porrada. No começo do último filme, ela fala pra ele que ela tá grávida, mano. No começo do último filme. Hã? Fala, mano. Ô, doido. Fala, não, fala que é de outro filme. Fala do casamento. Eles disseram que ia ter um jantar, não sei o quê. E eu falei num vídeo aí, mano, dizendo que esse jantar ia ser o jantar que a Pepe ia revelar que tava grávida. Olha aí. Vamos aproveitar e falar alguns elementos do bolão. O do bolão do Joel é que o Homem de Ferro ia ter um filho e ele ia ser o primeiro herói do universo cinemático. Já vacilou, que é uma menina. Já vacilou daí, ó. Mas eu falei filho, hein? Era no geral aí. O infinitivo, né? Eu falei que o Capitão América morria, né? Também errei. Samuel falou que o Capitão América vai morrer de qualquer jeito, mano. Só levar uma quedinha ali, o bicho tá velho. Escorregado. O Joel, ele já botou no bolão a desgraça de todo mundo. Não, todo mundo vai morrer dos Vingadores originais, morre todo mundo. Aí só morreu a viúva e o Homem de Ferro. Se fudeu, Joel. Tinha uma rifa, mano. Eu fui comprar R$2 de pontos ali. Esse Vingadores é tipo no colégio, né, mano? Todo mundo foi aprovado, vai passar puta turma junto e a viúva reprovou e não vai estar com a galera ano que vem, né, mano? Todo mundo vai estar trabalhando junto. Vamos chegar nesse ponto, mas eu acho que dos Vingadores original, só quem ainda tá em combate é o Thor. O resto de tá fora de combate. Thor, guardião da galáxia, né? Agora ele tá. O bicho tá sobrepeso. O Hulk. Porque o Hulk tá aleijado, o Gavião Arqueiro se aposentou, a Viúva morreu, o Capitão América tá velho. O Samuel falou bem aí, o Hulk tem fator de cura, vai demorar, mas ele vai voltar 100%. Volta não, macho, volta não. Nem porra, vai voltar, vai ter um filme dele aí. Não tem nem perigo. Vocês têm que entender, mano, o seguinte, mano, o nome do filme é Vingadores Endgame, né? Então, no filme, mano, mostra o fechamento do arco de todos os Vingadores, mano. Quem foi que falou aí que Ultimato era ruim? Teve uma pessoa aqui do grupo da gente que falou que Ultimato era um nome ruim. Quem foi? Juju. Todo mundo acusa, né? Foi esse baita. Ó, Ultimato, eu achei ótimo o nome depois de ter visto o filme, porque é o Ultimato da saga da Marvel. É o último filme dessa saga, então pra mim o Ultimato caiu perfeito. O que é que vocês acharam aí do grande salvador do filme ali, mano? O rato. O rato, né? Mickey Mouse, né? Mickey Mouse, né? Pisou nos teclados, né? Eu ouvi muita gente reclamando, mas eu achei ok, sabe? Eu aceito um homem verde, mas não aceito um rato, mano. Não consigo entender esse né? Não, o Júlio tá puto agora com o rato aí. Não, mas é porque... contrário, Joel. O nego aceita um Hulk, mas não aceita um rato pra apertar um botão. Mas que diabo é isso, mano? Acho, eu vou além ainda. Eu vou assim, vamos que foi uma providência do universo, né? Uma coisa aleatória. E se não for uma coisa aleatória? Se fosse que o... Alguém mandou o rato, né? Não, macho, qual é o nome do baitolo, macho? O Doutor Estranho. Se o Doutor Estranho já tivesse setado tudo pra deixar pronto pro rato passar ali, mano. Isso aí parece roteiro do Naruto, viu, mano? Naruto tinha essas paradas que o Itachi deixava as coisas tudo engatilhadas já pra acontecer. Acho que não. Faz sentido, né? Que o Doutor Estranho entregou a joia no 3 pra mulher entregar no 4, né? É verdade. Ninguém entendeu porque que ele entregou a joia. E ele entregou pra ela entregar no 4. Não, eu acho que foi um evento aleatório mesmo. O rato tinha que passar ali mesmo. Mas é o que eu tô dizendo. Tipo assim, ele viu... Eles estão desmerecendo o rato. Mas o que eu tô dizendo é assim, que ele viu esse evento aleatório acontecer e ele fez as coisas encaminharem, se caminharem pra isso acontecer, tá entendendo? Macho, eu sou a favor de um evento mais aleatório ainda. Eu seria a favor, tipo, de uma tempestade, aí soltava um raio, dava um curto-circuito e ligava o carro dele e ele saía. Tipo, é, a galera ia dizer que era o Thor ali que tinha ligado. Ia meter o Thor no meio. Mas é o que eu tô dizendo assim, macho. Tipo, eu não tenho problema com isso não, sabe? Por mim, até se for um evento aleatório também, eu não tenho problema com isso não. Eu não sei porque o pessoal ficou tão... Ei, só uma menção, já que vocês falaram no Thor, pra mim é o melhor Thor do cinema, viu? É, doido, mas achei muito massa. Disparado. Melhor Thor, viu? Pra mim, o Thor do Ragnarok ainda é o melhor. Eu achei muito massa, mano. Achei esse Thor Manel aí. E aí, mano, o Homem-Formiga volta, né? E aí é que a gente tem o plano da viagem do tempo, né? Que aí eles, não sei o quê, e realmente lembrando foi... que é outra coisa que a gente discutiu lá no nosso grupo, que também tem gente discutindo, que tipo de viagem no tempo tem nesse filme? Se é o tipo de viagem no tempo de volta pro futuro, que eu tô achando que seja essa, né? Não, é não. Que você altera o tempo e ela modifica depois de um tempinho, né? Ela vai mudando e altera a realidade. Não, mano. É como? Não, cara. É não. Ele explicou no filme, cara. Nossa, tinha o filme de tu ficar na sessão da meia-noite, mano. Tu fica no filme e perde as coisas, mano. Como é que é a... Cara, eu já entro dando risada, já. Não, é assim, mas a do De Volta para o Futuro e o Exterminador do Futuro também é uma linha só que, se você voltar pro passado, ele muda todos os eventos do futuro. É tanto que o Marty McFly volta, né, e... Ele conhece a mãe dele não se apaixona pelo pai dele, ele começa a sumir, né? Isso. Martin Luther King, é? Só que ele começa a sumir, João, mas não é de uma vez. O negócio vai devagarzinho. Deixa eu explicar o que você não tá conseguindo entender nessa parte. O De Volta pro Futuro, existe dois tipos de viagem no tempo com esse no cinema. Que é o que tem três tipos. Que tem também a viagem do tempo do Lost e do Exterminador do Futuro. Que não adianta você voltar no tempo. Você voltar no tempo vai ser o resultado do futuro, porque é nada muda. Não muda nada. Deixa eu falar? Pode ser. Pronto. O Jota ficou puto, né? Existe dois tipos. Raiva, mano. Existe dois tipos básicos de viagem no tempo. Que é o que. O evento que você fizer vai alterar o futuro. Aí existe dois tipos. A longo prazo. Não, não, não tô falando. Na real, existe, né? Dois Existe dois tipos na cultura pop, cara, que é um que você consegue alterar o futuro e ele não volta mais ao normal, e existe um que ele volta ao normal. Tipo assim, ele vai alterar momentaneamente, mas em algum tempo o futuro vai se consertar, como se fosse máquina do tempo, em que a mulher do cara sempre morre. Mas o outro, sim, Jota. Ainda vocês tem estão... a do dia do futuro esquecido, que é só a mente, né? Vocês estão errados. O tipo de viagem. Vocês estão atrapalhando tudo aí, mano. No tempo que eles usam nesse filme, mano. Mas eu tô falando assim, é mas o mesmo do X-Men e o mesmo do Dragon Ball, mano. Pronto, a linha do tempo do Dragon Ball é essa daí, mano. A do filme, do Vingadores, é a do Dragon Ball. Exatamente, é o que eu tô falando, não é nenhum dos dois que eu falei, é essa outra, que é diferente, que é a confusão do Dragon Ball. Existem duas realidades, né, e diferentes. Existe a realidade do Trunks, do futuro, que tudo já aconteceu, e existe a realidade do passado, né. O Trunks volta, consegue impedir o Frieza, e o futuro dele ainda assim tá fudido. É, o objetivo do Trunks era só um, era ele treinar pra ficar mais forte e derrotar o Céu do Futuro. E salvar a linha temporal do... 18. É isso. O objetivo do Trunks era só aumentar o elenco, né, pra renovar a temporada. É, também, vender mais boneco, né, também. E a mestra do Doutor Estranho tenta explicar a viagem do tempo nesse filme. Ela diz assim, tenta, ó... Não, mas ela explica. Ela desenha. Ela literalmente desenha. Os caras escreveram o roteiro a eles. Ela mostra uma linha de energia e diz, ó, se você tirar a pedra, vai criar uma nova realidade. Essa é uma linha de energia preta do lado, né? Mas se você botar a pedra de volta, essa nova... Ela apaga. Isso. Só que... O que fica confuso no filme, quem não tem costume de assistir filme de viagem no tempo, vai achar estranho, porque o que é que acontece? Quando os caras vão pro presente, a realidade deles ainda não se alterou, porque eles tiraram a pedra. Porque, pela lógica, se a pedra faz tudo acontecer, cada pedra faz tudo acontecer, se você tira uma, muda a realidade absurdamente. Mas as pedras são de outra realidade, não é da deles. Exato, é. Por isso que eles têm que voltar pra devolver, mano. É. Porque é outra realidade, Melta. É, o resumo é isso, mano. É X-Men e Dragon Ball. Deixa eu te falar uma coisa, mas quando os caras fizeram essa parada de voltar no tempo e explicar, mas quando eles voltaram pra 2012, mas foi o primeiro gol ali, mano. Galera vibrando, vixi, meu irmão. Caralho, mas puto, voltaram no tempo, mano. Peraí, antes de tu falar da volta no tempo, cara, eu quero falar o seguinte, que é um filme de super-herói, que ele pegou todas as coisas clássicas de filme de super-herói e fez um filme de assalto, mano. É. E é um filme de assalto sensacional, macho. Ele pega essa cena deles planejando o roubo. Isso, planejando, e tal, é isso que eu ia falar. Planejar, né, mano? Tu é doido. Aí, eles planejaram tanto que eles ficam deitados no chão pensando. Doido. E eles pensaram, que homem de um segredo. É que tem uma época que tem três joias no mesmo local. Aí lembraram, vixe, lá em Nova York tinha três joias no mesmo local. Caralho, mancho, lembrar disso aí, nem os fãs lembraram, né, mano? Samuel, e como você falou aí, todo filme de assalto, o mais importante é que quem for assaltado não descobri, né? No caso é o Thanos. É o que acontece no Homens do Segredo, né? Era pro Andy Garcia não descobrir, né? Que era o roubo lá do cassino. E no Vingadores dessa putaria também. A gente tem que fazer sem que ninguém perceba que eles estão ali, né? Eles vão com a mesma roupa dos filmes, né? E eles fazem isso tão descaradamente que eles falam assim: como é que vai ser o nome do plano, né, cara? Assalto no tempo, é assalto no tempo. Eu achei engraçado demais a cena do Thor, mano. Eles vão pra casa do Thor pra pegar ele. Aí ele tá gordão, mano, gordão. Thor de cervejeiro. Gordão? Ei, João. Jogando Fortnite. Tudo, né? Gordão e tá tudo. Jogando Play 4 ele também. Ô, putaria, viu, mas. Não sei o que, né, mano? O cara, vou aí na sua casa, pô. Ei, João, e detalhe, ele tá jogando Fortnite com o diretor do Thor Ragnarok, que é o Taika Waititi, que dubla aquele gigante de pedra, é o diretor do Ragnarok, Thor Ragnarok. E o que eu acho mais massa, mas, é porque eles, mano, eles chegaram lá. E aí o Thor tava lascado, né, e tal. Só que, macho, os caras falam o nome do Thanos, mano. O bicho já muda, mano. Ele chorando, vixi. Olha. Não pode falar esse nome aqui. Não pode falar esse nome aqui. Nessa casa, não, porra. É, Joel, é a parte que eles vão explicar cada uma das joias e o Thor vai explicar a joia e começa a enrolar a Jane Foster no meio, mano. É, tipo, o cara... Aí a namorada dele, mano. É tipo chegar aí na casa do Dinho, mano, e o cara falar o nome do Bala, mano. Aí o Dinho chorando, não fale esse nome aqui não. Pois que eu até comentei com o Samuel, mano, que o mais legal desse filme foi assistir os outros filmes de outro ponto de vista. Foi o Vingadores 1, quando eles capturam o Loki. Corta o filme e já vai pro finalzinho. E ali você viu, né? Eles tomando drink no bar, né? O Gavião bebendo uísque lá. É. Eles descendo de elevador, o Hulk indo de escada puto pra caraca. Não, peraí. E o Hulk vendo ele quebrando tudo, ele com vergonha. Vocês viram lá? Essa cena é hilária, né? Pô, e outra cena legal também de bastidores é a equipe da Hydra / Shield, né? Chegando pra pegar o cubo, né? Chegando pra pegar o. Como é o nome? Tesseract. Isso mesmo. É isso aí, né, mancha. Essa cena aí foi muito massa, mano. Pro Capitão América, assim. Ô, João, rapidinho. Qual que é a joia que o Tesseract representa e qual que é o poder dela? Eu nunca. Parece que ela sabe o portal. A do espaço que abre os portais, né? É. Ela não vai esquecer, não, porque o Loki não colocava o cetro lá e todo mundo esquecia. Isso aí era o cetro do Loki. Cetro, que era outra joia também, que é a joia do. Que é a joia do. Faz o Visão, né? Essa é que cena. Tem o Tesseract e o cetro, né? Porque o cetro e o Tesseract é duas joias, né? Tá certo. Tanto que essa do Tesseract, quando. Nessa cena de bastidores que mostra a Hydra pegando a coisa, o capitão e tal. É tanto que tem uma homenagem a um HQ que o capitão era da Hydra, né? E ele fala, a Hydra, né? Pra enganar os caras pra levar. Não, mas isso aí é uma homenagem ao HQ dele, que ele não, era. Homenagem ao Capitão 2, né? Sendo do elevador, né? Você achou que ia ter a mesma porradaria, não teve, né, mano? Eu achei que era a mesma cena, mas não é a mesma cena, não. Eles estão na torre do Stark, né, descendo. É, e aí, o Vingadores 1. É, e aí o Capitão América entra, né, e fala... Macho, isso aí eu achei muito massa, mano, pro Capitão América. É, genial, esse roteiro. É. Porque mostrou, mas porque o Capitão América, mano, ele não é... Ele é o cara da esperteza também, mano, ele aprendeu ali a fazer as coisas... Streetwise. Não só pela porrada, mano, mas pela... A malandragem dele, mano. Ele chegou e disse, raio Hydra, mano, perto do ouvido do cara. E vixi, meio mamão. Caralho, macho, o cara aí. Ele conseguiu, mano. Puta merda. E outra cena legal também, que a gente tem que lembrar que foi capitão versus capitão, doido. Ficou massa também aquela cena ali, os dois lutando, né, mano? E ele pensava que era o Loki, né, mano? Ele pensou, esse é o Loki. É massa. Você que ele vê que o Capitão Novo espancou o velho, né, mano? É massa que ele... Feito, né? Ele mostra que ele fala pra ganhar, né? Não, é o Buck tá vivo, o Buck tá vivo. Pessoal, o cara é o quê, mano? Mas eu queria falar bem rapidinho, já que o Jota falou da Capitã Marvel. Eu achei legal nesse filme, eu achava que ela ia morrer, né? Eu achei legal que só botaram ela em momentos importantes. Ela salvar o Tony e ela derrubar a nave do Thanos. Mas pra mim foi tá ótimo isso aí, bicho. Ela só ajudou a galera a salvar. Não queria ver ela muito em cena, né, Samuel? Você não queria ver ela muito em cena? De machismo feminino, se matasse uma mulher ali, mano. Aquela mulher ali que é a principal, mano. Eu ia ficar doido, mano. Eu gostei de uma cena dela. Pode falar a verdade, da Capitã Marvel. Eu gostei de uma cena dela. Só teve duas, porra. Não, mas eu gostei ela falando praticamente pro Capitão América lá. Aí os caras, você não vai ficar aqui pra ajudar a gente, não sei o quê. Aí ela fala assim, não, ao contrário do que vocês pensam, o universo é grande. E tem outras pessoas que também estão passando por necessidade, tá ligado? Falei, mas a galera pensa só na Terra, só porque os caras são terráqueos aí, não. Entendi, ela ficou tipo um Lanterna Verde, né, mano? O que eu achei massa é que eles voltaram no tempo, né, pra pontos específicos. Um desses foi 2012, aí voltaram pra 2013 lá no Thor, né, pra pegar o Éter. 2014 pra pegar a Joia do Poder, né, e a Joia da Alma, né, que tava lá no Caveira Vermelha lá, né, e tal. Pati, é uma sacanagem, macho. Os caras mandam pro lugar onde pode ter o Thanos, aí mandam o Arqueiro e a Nebulosa. mas ela sabia, ela tinha que ir pelo menos, né, mano? Não, mas podia ter mandado, sei lá, a Capitã Marvel com ela, né? Mandaram o War Machine, né? E Nebulosa. Não, mas isso aí foi outra coisa rolete, boa. Né? Mas foi outra coisa boa do roteiro, porque eu nunca ia imaginar, e ninguém ia imaginar, que o rádio da Nebulosa, o contato dela de rede, poderia tava ter conectado, contato com a outra... Tava conectado com o Nebulosa. Ficou muito bom isso aí, bicho. O jeito genial de trazer o Thanos de volta pra trama, né, mano? É doido, bicho. Eu também concordo. Pensei nessa parada aí, não. Ó, mentira, mano. Pensei, porra. Agora uma coisa sensacional nessa parte aí, macho, foi mostrar o começo do Guardiões das Galáxias de novo, mano. Nossa, mano, isso aí foi muito massa. Isso aí foi... Não, e o Peter Quill dançando sem música, ele cantando, muito foda, isso é louco, muito foda. Muito bom, mano. Cara, e o Doshido lá, aí, mano. Doshido falando, esse cara é um idiota. Eu tenho certeza que o Jim assistiu esse filme falando chupa DC mentalmente direto, mano. Oh. Quem, eu? Vixe, no começo, você é louco, no começo do filme, já falei já. Teve uma coisa já que vocês falaram em chupa DC, que o João até comentou que eu achei escroto demais, mas aí teve um cara na nossa sessão e começou a gritar que o ingresso tinha sido muito barato. Né? O cara foi afetado psicologicamente pelo tava filme, na hora, mano. Mano, tava na hora da batalha lá, mano. Batalha zona pauleira lá e tal, aí o cara levantou assim, ô, ingresso barato, tá conto barato, é foda. O cara, putaria, tudo bem, mas foi um elogio bem bolado, né? Mas assim, ó, cada viagem dessa no tempo eu gostei delas, mas a mais fraquinha que eu achei foi do Rocket e do Thor, porque tu quando achou, o Thor chega, mano? Lá, o cara, o Thor começa a se acovardar, não tem coragem de ir lá tirar a joia dela, não, não aí mano, o tu achou, mano, eu toma, achei, cara, eu achei combinar, muito massa, mano, porque... É o melhor Thor, mano, aquele ali. Ele virou um viking, mano, o Thor é da hora que ele virou um viking. Eu não sei, mas eu achei estranho, porque ele se acovardou, mano, ele começou a ter ataque de pânico, mano, não consegui fazer isso, não sei o que, caralho. Eu achei massa, mano, porque apesar do Thor ser um deus... Ele ainda tem medo, mancha. Ele ficou em depressão, depois se matou o Thanos ali e tal. Pois é, e o cara tinha medo de tudo, mano. Morreu todo mundo, ele se culpou depois que aconteceu lá, se mano. Se fosse o Superman de Snyder, nem se importaram, mano, de ter matado o cara. Eu concordo com o Samuel de que essa foi a viagem mais fraca. Mas assim, pior de tudo. Eu não achei, não, mas eu achei bem emocionante, assim, mas achei encontrando a mãe dele. A mais fraca foi a do Hulk, mano. Ele chegou lá pra pedir a parada, a mulher já sabia que ia lá. Não, eu achei loucura, viu? Agora sim, ó. A do Thor é porque o que aconteceu, acho, condiz com o personagem que já tinha sido mostrado antes, mano. Porque mostra ele segurando na garganta do cara, se enfurecendo quando fala o nome do Thanos, mas como se ele ainda tivesse medo do cara, mano. Como se ele ainda tivesse guardasse o rancor do que aconteceu. Usaram essa mesma putaria com o Hulk no 3, que o Hulk não se transformava com medo, agora trocaram pro outro. Ainda bem que não tem mais outro filme. É porque essa do Thor e do Rocket foi uma cena que foi feita meio corrido, sabe? É tanto que a Natalie Portman, a única coisa que ela faz, mano, é levantar da cama e você vê o Rocket passando. Mas você sabe que essa seringa. Mas você sabe que essa cena aí, ô Samuel, ela foi reaproveitada do Thor 2. Ela nem gravou esse filme. Vixe, mano. Caralho, é editado, né? É porque isso teve uma mesmo. Treta dela. Teve uma treta dela que ela não fala com ninguém. Essa cena foi. Inclusive, ela tá processando a Marvel que usaram a cara dela e não pagaram os direitos. Não, mas. Cara, não tá processando, não, mas isso daí ela usou. Ela usaram, tá ligado? Porque depois que ela fez o Thor 2, ela decidiu não fazer mais filme de herói. Aí meio que usaram, por isso que ela não apareceu mais nenhum filme da Marvel. Aí tinham essas cenas dela desde o Thor 2, colocaram agora nesse Vingadores aí, que eu achei foda. Eu acho é bom. Eu sei que tem uma treta dela com a equipe, eu não sei qual é. Eu sei que tem uma treta grande dela. Ela decidiu, ela falou que filme de herói é babaquice fazer. Ela falou que ela não queria, ia fazer o Cisne então Negro 2 mesmo, aí. Sai fora mesmo. E atrapalhar o cronograma aí. Não sai fora mesmo. Na chamaça, então. Pega o bico. Mas pensar, mano. O Thor foi macho em todos os filmes. O cara virou covarde no último, mano. Assim, essa cena só tem uma coisa que eu achei realmente legal do Thor e do Rocket, que foi ele conversando com a mãe dele acalmando ele, criando. Eu achei massa isso aí. Essa segurança salada, dele, né? É tanto que quando ele termina de falar com a mãe dele, ele traz um item que é mega importante. Um martelo. Filme, que é o martelo de volta. Final, velho. Ele, caralho, eu ainda sou digno. Aí pega o martelo e leva o martelo. Tá ligado? Futuro, ele, tá ligado? Ele ferrou a realidade, né, de lá. Ferrou total. Como é que não, ele... Não, o Capitão América levou de volta, mano. Capitão América levou de volta depois. Ah, levou 15 anos depois, Jim. Não, macho, levou no mesmo momento que saiu. Levou no mesmo momento que saiu. Ei, cara, mas é massa. Ele levanta a mão. Vocês o Jota, não sei se você tá falando, não faz sentido, não. Porque no mundo lá quântico, lá nem sempre o tempo corre igual, não. Mas o Tony Stark criou o GPS lá, mano, do tempo, mano. Eles não se perdiam no tempo. Olha, cara, aí o filme se explicando aí. Eu achei massa. Ô, Joel defendendo aí, ó. Os caras tá querendo achar furo, e não tem. O que eu acho mais incrível desse filme aí, mano, é que os caras fizeram... Não, o Capitão Marvel vai ser... Destruiu Thanos e o foco do filme é no Homem-Formiga e no Gavião, mano. Mas não, eu achei massa, ali, mano. Eu achei muito massa. Já fala um pouquinho do Ronin no Japão, mano. Foi massa demais essa cena, mano. Essa história aí, mano. O Ronin no Japão, mas dava um filme só dele ali, mano. Tava, mano. É mesmo, mano. Ele virou um personagem, né, esse Ronin aí mesmo, um filme, né? Massacre no bairro japonês, né? Que ninguém lembra desse filme aí. Se a gente tivesse lutado de espada com o Shang Tsung, ia ser mais doideiro, né? O Ronin, ele realmente existe nos quadrinhos, esse personagem do Gavião Arqueiro. Mas ele era o Gavião também. Mesmo? Ele era o também, Gavião. Também era o Gavião. Também. Era o também. Agora, em relação à viagem da viúva com o Gavião. Mas teve uma hora que eles sentaram e começaram a discutir. Mas eles não vão se matar, mano. Eles vão achar outra maneira. Não é possível que vão se matar. Eu pensei que eles dois iam pular juntos, mas... É isso que eu falei. Eu achava que alguém ia morrer ali. E a joia vai aceitar a anulação e vai anular o sacrifício. Também que achei que, tipo assim, se o cara se matasse por vontade própria, já anulava. Mas vocês... Eu ia acreditar se algum deles fosse brasileiro. Eu acredito. Ei, mas vocês concordam, vocês concordam com a lógica da joia? Que a lógica da joia diz assim, que você tem que sacrificar a pessoa que você mais ama. E eu fiquei pensando, macho, o Gavião Arqueiro é a coisa que a viúva negra mais ama. Não, não, não, não. Ela salvou. Eles eram amigos. Ele, ela, ele fala. Eu é porque assim, macho. A regra. Mas é porque a regra não é essa. A regra é uma alma por uma alma, mano. É. O Samuel, o nome da, do filho do Gavião ia ser Natasha, mas quando veio o homem, botaram o Nate, mano. Eles são melhores amigos. É, e, não, e ele salvou ela. Ela era uma assassina russa, os caramba. Foi ele que trouxe ela lá para os Estados Unidos para trabalhar na guerra. Ele ajudou a naturalizar, né? Sim, cara. É. E mas ela é muito, meio que... É muito Marvete safado defender, né, não? Mas não é, mano. Mas não é. Ela fala no filme, Samuel. Ela fala não, no filme, você desde o primeiro Vingadores, a gente achava que tinha uma tensão sexual dele, né? Mas no Ultron revelou que eles são amigos mesmo. Tensão sexual, é, velho. É, lembra do primeiro Vingadores, não? Quando o Loki... O Loki, ele dominou a mente do Gavião, a Viúva ficou mais puta. Você achava que ela gostava dele. A verdade é que todo filme a Viúva Negra dá em cima de alguém. No primeiro, Vingadores, você achava que era em cima do Gavião. Corta Samuel. Só porque, tá... Samuel, tá falando dele. Só porque tu acha ela bonita, mas tu acha que ela tá dando em cima de alguém aí. Eu ia dizer isso. O Samuel é aquele cara que só porque a mulher tá olhando meio assim aí, não. Ela quer... Não, a mulher, o Samuel é aquele cara que a mulher tá tratando ele com educação. Ele, ó lá, a mulher tá me dando em cima de mim. É isso aí. Tá dando em cima do Hulk, o Era de Ultron, um filme inteiro. Aí agora nesse filme, no outro, ela não tá nem aí pro Hulk, mano. Não tá nem aí pra ninguém. Também, entendeu? Cara, ela se transformou, mano. Como é que ela vai aguentar ali, mano? O Hulk, mano, esse filme tá parecendo um macaco do Overwatch, mano. Achei que tá estranho pra caralho, mano. É, eu achei estranho mesmo ele ficar daquele jeito lá, tá ligado? Eu gostaria, viu? Não gostei disso aí, não. O cara foi igual fera. Não, mas aí eu vi aquela cena lá, ele dando os autógrafos, aí eu comecei a gostar dele, tá ligado? Tipo... Isso aí é uma outra teoria que eu queria falar, mano. O Júlio sempre frescou comigo que eu dizia que ninguém conhecia esses caras aí. Negócio Homem-Formiga, não sei o que, Guardiões. Aí no próprio filme, mano, Homem-Formiga diz: não, vocês não querem tirar foto comigo, ninguém conhece essa merda de Homem-Formiga. É verdade mesmo. Mas ali, mano, na parte ali do Gavião Arqueiro com a Viúva Negra, eu não esperava, mas que a Viúva Negra fosse morrer, mano. Não, ninguém esperava, não. Ninguém. Isso aí, até bate... porque tinha filme dela confirmado, né, mano? Aí, Júlio, aí, tu falou aí. Não, tem. Ah, tu falou assim, calou minha boca de todas as formas, não tem como não. Tinha não, tem. Xixi, mesmo, Manel aí, deve. Filme da mulher, ele já se acordou, vixi. Trouxeram oferenda pra ele, invoca ele. Né? Outro cara ali que tá poderoso no filme, viu? Que eu não esperava é o próprio Gavião, viu, mano? O bicho tá muito louco, mano, lutando com a galera ali. É doido, pulando um pouco a parte ali do. Dessa parte do Gavião, que vocês estão indo linearmente seguindo o rumo do filme. Manel tá viajando no tempo aí. Não, mas pulando essa parada aí, macho, só uma pergunta. Vixe. O Doutor Estranho, macho, passou ali a final da batalha todinha segurando só aquela cachoeira, foi? Foi. Pra não cair água, mano. A cachoeira. Aí, mas que o cara fala, é só tinha uma cachoeira ali. Mano. Cachoeira, não, de tsunamizão gigante aí, segurando a cachoeirinha aí. Ia morrer todo mundo afogado, se vai todo mundo não. Ia morrer até o Thanos, mano, afogado. O Manel altamente observador, né? Mas... Se o Doutor Estranho, mano, tivesse parado ali e abrido um portal pra todo mundo ir pro Japão, aí o galera do Thanos ia morrer afogado ali, mano. Todo mundo ali. E até a negada reclamando na internet que ia matar civil, né? Que nem os filmes do Super-Homem. Ah, mas sempre tá ali, irmão. Os caras, o cara passou o final da batalha todo segurando uma porra de um portal, de um. Segurando o alagamento ali. Cachoeira, falou cachoeira é cachoeira. Pode mudar mais. Não tinha uma coisa melhor pro cara fazer, não, mano. Só o Manel pensando, os caras não são nem de açúcar, né, mano? Deixa morrer. Não tem aqueles outros magozinhos que estavam ali? É, que chamava eles, né? Aí, aquele ali. Estagiário, vem aqui segurar essa cachoeira. É, mano, era muito melhor, mano. Doutor Estranho, o cara com poderzão imenso, aí ficou ocupado na batalha final segurando a cachoeira. Mas, rapaz, e outra coisa legal também que ficou nesse filme, que mostra que a mestra do Doutor Estranho, ela sabia de tudo desde o início, né, mano? Que ela ia morrer, que ele ia assumir o manto e tal. Ela já chegou, ela já tinha falando o nome dele, já. O nome dele. Já, mas ela já sabia quem era, mano, que ia ficar no lugar dela, mano. E ela nem conhecia. E ela sabia que ele era um dos melhores. Mas aí também tem um furo no roteiro aí, viu? Tem um furo no roteiro aí também. É. Porque ela não sabia que o Doutor Estranho tinha dado a pedra pro Thanos. Que o Hulk contou. Não, o Hulk não contou. Não, ela, o Hulk contou, mas era pra não, ela saber. Ela não sabia que ele tinha dado a pedra pro Thanos, né? E o Hulk e contou outra depois. Realidade, é, isso mesmo. Ela conhece o Hulk porque ela, no Hulk tem na realidade dela. Mas ela só entrega a pedra pro Hulk quando ele fala isso pra ela. Ela pensou assim, se ele entregou a pedra pro Thanos, é porque ele teve um motivo, então eu vou confiar nele e vou entregar a pedra pra você, né? E no outro filme, mano, né, tinha só uma chance em 14 milhões pra poder se salvarem, né? E uma delas era essa, né, que... É, pior que agora eu tô com essa parada que o Manel falou na cabeça, o Doutor Estranho não fez merda nenhuma no final, vou só na cachoeira mesmo. Que história é essa, Júlio? Ele fez os portais pra galera todo dia chegar, mano. Que portais, macho? Todo mundo sabe fazer aquele portal ali, mano. Inclusive o gordinho, né, sabe fazer aquilo ali. É, mas aquele gordinho sabe, mano. Cara, queimaram uma ficha, né, mano? Mas o Peter Parker fala, ó, o Doutor Estranho, ele fez os portais pra todo mundo vir aqui, ele disse que a gente viesse pra ajudar vocês. Ele fala, mano, assim que ele chega. Sim, eu sei, mas ele abriu acharam, só o portal. Eles não acharam o Capitão muito bugado, não, porque o Hulk tomou um pau do Thanos e o Capitão foi no mano a mano, mano. Capitão. É o Capitão. É o Capitão. Desculpa. Capitão, Capitão Nascimento. Mas antes dessa parte... Supremos, o Capitão também. Quem tava bugado, no filme era o Thanos, porque o Thanos tava lutando com a galera sem joia do infinito, doido. Era só ela mano a mano. Como é que pode? Eles têm que viajar, cada um deles, né, com uma cápsula PIN. Cada um deles tem uma cápsula PIN pra ir e voltar, né? Uhum. Aí tem a parada do Loki levar o Tesseract, né? Aí ele manda o... Ei, Joel, levou o Tesseract pra série dele da Disney, né? Exatamente. E aí teve uma parada que é o seguinte, eles dão um cetro pro Homem-Formiga voltar, e eles vão pros anos 70, né, com outra cápsula. E eles não sabiam meio que se ia ter mais cápsulas ou não, né? Não, eles sabiam, mano. Quem sabia, não, sabia. Eles foram pra um ponto do tempo, mano, onde tinha o Hank Pym junto com o pai do Tony. Os dois estavam trabalhando junto nessa época. Tá, ele não queria saber do pai do Tony, não. O objetivo dele era pegar o Tesseract. Onde tivesse o Tesseract e mais cápsulas Pym. Isso. Esses dois. É, mas ele sabia que tinham os cápsulas. Aí o que é que acontece? Quando eles voltam... Foi coincidência. Quando eles voltam pro presente, a Nebulosa chega e chama a nave do Thanos inteira, com o exército inteiro, com uma cápsula só. Mas qual é a explicação que eu vejo nisso aí? Existem dois dispositivos. Tem aquele dispositivo grande, né, que eles... É a versão da van do Homem-Formiga, só que maior, né? Aquele túnel quântico do Homem-Formiga, só que grande, né? E existe o dispositivo de pulso, né? O dispositivo de pulso, eles têm que usar cada um individual, né? Uma cápsula PIN pra cada. E a máquina grande, não. A máquina grande, eles podem usar quantas vezes eles quiserem, né? E foi com a cápsula... Você vai entender, João. Lá no Mercado Açaí tem um caixa rápido, 15 volumes. É. E vem com a caixa de leite com 15 dentro, é um só, mano. Exatamente. É a mesma coisa, mano. E aí foi assim que ela trouxe, mano. Ela trouxe a nave do Thanos com a máquina zona grande lá de fluxo temporal lá do Homem-Formiga. Eu acho mais fácil explicar pela analogia da caixa de leite aí do Júlio. Exatamente, caixa de leite do Júlio aí foi melhor. Inclusive fizeram isso mês passado, eu acho que não deixaram passar, não, viu? Então tá furada aí a do Júlio aí. Então lá no Fregolândia, não deixaram assim, não. O cara foi passar um engradado de cerveja. Ei, bichão, tem mais de 20 cervejas aqui. Aqui é só 10, viu? Vai passar não. Daí... A teoria do Júlio furou de novo. Eu tô inventando só pra quebrar minha teoria, mano. Mas aí, mas começa a batalha zona, meu irmão, mas então, tu é doido. Vamos falar antes do início da batalha, que são só os três, mano. Meu posso, Deus posso do céu, fazer, mas... Posso fazer uma crítica aí, que o Jota pode salvar, né? Porque o Jota, ele vê mais defeito do que eu, né? Você não acha que foi meio forçado, não, todo mundo ter sobrevivido à explosão, hein? Porque o Homem-Formiga não tem poder nenhum, o Capitão, ele tem resistência, mas uma explosão, mano, não sei se ele aguentava uma explosão. Mas... E ainda teve gente lá dentro, como o próprio Gavião, que é uma pessoa normal, mano. E tem uma explosão gigantesca daquela e não acontece nada com ele, mano. É verdade. Ele tá, mano. Do Vingadores 1, o Gavião caiu de um prédio, mano. Não morreu, mano. Mas, assim, tem diversas coisas, né? Tipo assim, vamos pro mais básico. Expressão de descrença, né, cara? Filme de super-herói, os caras são super-herói, pô. E o Hulk tava aí, segurando o prédio, mano. Mas o segundo foi que, macho, por exemplo, assim, teve coisas de urgência naquele momento. Tipo assim que caiu, o Rocket Raccoon ficou morrendo, mas ele começou a ficar sem ar. O negócio caiu no peito dele, tava morrendo. E de novo os caras água, né? Salva ele. De novo a água, né, Manel? Aí, tava depois, alagamentozão ali. A água, tá vendo aí a água aí matando todo mundo aí. Aí depois tinha a água subindo que ia matar os caras afogados. Os caras, pessoas normais que iam afogados. Olha aí, Manel, pô. A teoria do Manel aí funcionando. Já não, ia morrer tudo bem, todo afogado. Depois que você explicou, eu aceito. A pessoa sobrevive a uma bomba, mas morre. Algum... Mas pode morrer afogado. Faz sentido mesmo, é verdade. Deve ter algum nerd falando que isso é a introdução do namoro, mano. É possível ter tanta água nesse ponto. Mas isso, é como vai ser isso aí, mano. Não, como eu tô falando assim, que a questão, né, que não é que seja, não seja forçado, é que é uma questão que é filme de super-herói, né, cara? O Namor, ele é tipo o Aquaman da Marvel, não é isso, Namor? É, na verdade, o Aquaman é que é o Namor da DC. Que o Namor veio primeiro, né? É, mano, o Namor é um personagemzão foda, viu, mano? O bicho é tipo o Magneto Marinho, mano. É, mas é tu viu, a galera tá falando na internet que... A Okoye, né? Quando ela chega lá no Coisa dos Vingadores, lá, tá tendo aquela ligação. Aí ela fala que teve um tremor nas águas, não sei o quê. E a galera tá dizendo que é o Namor já vindo aí, já. Pois é, tomara, viu, mano? Tomara. Lembrando que o Namor, ele começa como vilão e depois que ele vira anti-herói, viu? A galera tá dizendo que parece que vai ser no filme do Pantera, né? Que ele vai aparecer, vai ser o rei do Pantera. Também vi isso aí, que ele era inimigo, do Pantera antes, né, Machado? O pessoal disse que ele vai voltar com... O Namor é doido pra c*** a sua história lá pro Pantera do Fantástico. Já que ela veio pra Marvel, vai dar certinho, mano. Aí o Manel vai achar massa mesmo ele aí, né? Eu ouvi uma conversa aqui num site aqui que o Máquina de Combate aqui... A Capitã Marvel lá, como é o nome dela? De compa. A Capitã Marvel, que eles têm um namoro, né, e tal. Nos quadrinhos eles namoram, não sei se no cinemático vai ser assim. No... Mas deixaram a entender também. Agora, acho que o X-Men tá vindo pra mim, né? Tá casando com a Tempestade, vai ser massa. Igual nos quadrinhos. Falando em quadrinhos, tem que se falar dessa cena mega quadrinhos, né, gente? Batalha zona. Meu irmão, o Thor, o Capitão e o Homem de Ferro vão caminhando em direção ao Thanos, que tá lá sentado com a sua lagarta zona gigante. É agora, menino, é agora. A gente virou pro Manel, né? É agora, Manel, agora. É isso, Samuel. Eu perguntei aqui pro Joel, Jota, você não tava aqui não. Tu não achou meio apelação fazer a luta final de noite, não, mano? Era o cenário de noite, né, do The King ali. Ia ser mais massa uma luta de dia, não, mano. Dava pra ver mais coisa, mano. Não, mas os efeitos digitais é melhor à noite. Sabe, corrige mais os erros. Não vê esse último episódio aí do GOT aí, mano, do Guerra dos Tronos. O episódio é tão escuro que não dá pra ver nada, mano. Aí é putaria demais, mano. Pelo menos no filme dá pra ver tudo, mano. Os caras tendo que aumentar o brilho da televisão, né, pra ver alguma coisa. Ei, mano, e se eu te disser que eu tava assistindo sem ser pelo site aqui, site fuleiraizão, sem ser a HBO, aí eu achando que era a qualidade do site que não presta. É não, mano, todo mundo tá reclamando, a qualidade tá horrível, mano. Foi, mano, aí depois que eu fui ver no site aí, a negada reclamando, olha o bicho. Acho que... Essa chibata, mano, do Capitão América, Homem de Ferro e o Thor contra o Thanos, mano, é muito massa, mas... Ou é pra doido, mim, mas... eu acho que é a melhor luta que já teve em todos os filmes Vingadores. Ou é não doido, sei mas... se teve melhor, não. Loucura total, mano. Chibeia e chibata. Eu não sei quem foi que falou aí. Eu não sei quem foi que falou aí nessa luta. Disseram assim, não, o Capitão, ele tá muito overpower. Eu concordo até a parte que ele pega o martelo, porque quando ele pega o martelo, ele é dos poderes do Thor, então ele fica muito mais poderoso, entendeu? Não é só o lance dele soltar raio pelo martelo, não. Ele ganha os poderes do Thor, que é tanto que nos quadrinhos, quando a pessoa é digna, ela se transforma todinha, até a roupa do Thor ela ganha, mano, nos quadrinhos, mano. Então ele poderia voar naquela cena ali. Podia. Mas só que ele não quis, porque ele é humilde. Por isso foi exatamente o que eu falei na hora, Samuel. Que tipo assim, o cara tá com Mjolnir e o cara tá com o escudo de Vibranium, mano. O cara tá com duas armas foda. O cara, macho, já tem super força. Mesmo que não ganhe os poderes do Thor, vamos supor que ele não ganhasse, ele ainda assim tava muito forte, mano. Ah, mas gerou uma piada muito boa, né? O Thor trocando de martelo, porque ele, não, dá um grande aqui e fica com esse pequeno aqui. Pequeno. Cara, mas, eu acho essa cena... A única pessoa que tá forte demais, que não está condizendo, é o Thanos, que é o Thanos. Ele tá com o mesmo poder, mano, no outro filme. Tá mesmo. Que história é essa, Joel? Ele quando bateu ele no Hulk, mas... Ele bateu no Hulk com duas joias, mano. Ele tinha duas joias já quando bateu no Hulk. Ah, ele não usou, não. Ele tava só frescando. Ele tava só brincando. Também pra mim, ô Samuel, ficou como se ele tivesse usado joia ali, não, no Hulk. Porque ele tinha se dar porrada na mão mesmo. Só na mão, mano. Bicho queria ele só é forte esquentar. Pra caramba. Ele chegou e sentou pra esquentar. Quem jogou o jogo da Marvel, lá da Joia do Infinito, sabe? Se você tem uma joia, você já tem um poder foda. Só uma joia, você já tem. Vai pro inferno, porra de jogo. Mano. Aqui não é jogo, não, mano. Inferno, porra de jogo. Uma triste, o cara chegou aí, fodão lá. Se fosse o jogo... lá esperou. Se fosse... Macho, se fosse o jogo, mano. Se fosse o jogo, eu já tinha ganhado ali só com o Capitão Thor e Homem de Ferro, mano. Ali contra o Thanos. Uma ficha só. Aquele nerd que quer defender Star Wars com a história da revista, né, do quadrinho. Né? No quadrinho, teve isso. Cara, é mas... eu vou pela teoria clássica do cinema. Só vale o que tá no filme. Não, mas uma coisa que eu acho assim, de crítica a essa batalha final é os filhos do Thanos, né? Que no 3 eles deram trabalho do cacete pra derrotar, e nesses aí foi até fácil, mano. Ah, moleza, mas eles já sabiam, mano, como é que derrotaram. É porque eles estavam lutando com outros caras, mas era cheio de gente lutando, cara. Eles estavam zerando o jogo de novo, né, João? Na segunda zerada é mais fácil, mano. Tu é doido, certeza. Mas chegou gente lutando que nunca tinha lutado nos outros filmes. A Pepper Potts, mano, ela nunca usou armadura, mas já chegou atirando em todo mundo, velho. Não, voltando, que meu irmão até falou aqui, eu falei. O Thanos, ele é tão foda que ele sozinho conseguiu quebrar o escudo do Capitão América. Então chupa essa moeda. Quebrou com a espada. Acho ele é tão foda que ele nocauteou a Capitã Marvel, mano. A Capitã Marvel foi lutar contra ele, ele meteu a chibata nela, mano. Mas ele usou... Não, mas a Capitã Marvel, ele usou a joia pra vencer dela. Ela deu uma porradona na cara nele. Essa cena que tu falou do martelo, mano, eu acho muito foda o jeito que ela é construída, mano. Porque... Sim. O Thanos metendo a pia no Thor, metendo a chibata. Aí ele dá um takezão assim, focado só no martelo, mano, levantando bem devagarzinho. Aí a galera. Eu achei que o Thor tava controlando o Thanos. Vixe, Maria, não. Tem que ser o capitão, mano. Capitão. Ei, macho. Ei, Thor. Vixe, ô, Joel. Ei, mano. O Thanos tava muito forte, mano. O Thor, mano, morrendo aqui, o Thanos botando o corno no pescoço dele. Mas o Thor tava nefado, pô. O Thor tava gordão, pô. É, é isso que eu falo, que eu roubo você, né, mano. Diminuiu o poder do cara, não, mano. Não é gordura. O cara tava pesado. O cara tava defendendo o Neto aí, ó. Não forte, não. Ei, macho, eu quis pra aquele Thanos ali, macho, era o Thanos com sangue no olho, mano. Aquele bicho ali não tinha... Primeiro, não, tem diversas coisas. A primeira... Foi massa, foi o Neto aí defendendo a classe dele, ó. É, mas gordura não atrapalha o cara, não. Porque no Guerra Infinita o Thor chega de boa e enfia no martelo do Thanos. Mas, de não, boa. Pera aí, Zama, pera aí. E aqui é um morrendo sem força. Tem, cara, tem. Esse é o Thor mais forte. Mas ali, macho, ele tava no poder máximo do máximo. Não, mas aí que tal? Tem duas coisas básicas que tu tá esquecendo. Primeiro, que ali é o Thanos mais jovem. Porque a época que tá ali já é antes quatro anos acaba com a pessoa. É quatro. é 4 anos lutando pela joia, tá entendendo? E fora que o Thor tá 6 meses sem treinar, cara. O Thor tava gordão, só comendo... 5 anos, aliás. Mas na lógica do Dragon Ball, 4 anos mais velho, você tá 4 anos mais forte, mano. Quanto mais você luta, mais forte o Thor tá... É verdade, Júlio. Não, mas não vai pela lógica do Dragon Ball, cara. É que é a lógica do filme da Marvel, pô. É, na viagem do tempo, você ia aceitar, né, seu baitão? E macho... E na hora, mano. Na hora que o. A a questão é que são diversos fatores. Só ganha 4 anos, o cara não fica acabado, não. Só bota o sino, bota o miraculoso ali. O cara morrendo. Só não gravando 4 anos atrás, não tossia assim, não, mano. E aí, mas na hora que o martelo, mano, o martelo ele vai e vem, mano, e volta pra mão do capitão, mano. Meu irmão, parecia Copa do Mundo, mas. Galera gritando e fala, me Deus do céu. Nessa parte, é louco. Aquela cena que ele joga o escudo e ele joga o martelo no escudo pra poder bater e voltar. Não, ó. A cena antes, mano, ele vem correndo assim, aí faz só com o martelo. Vixe, meu irmão, puta que pariu, mano. Que filme é esse, mano? Puta merda. Nessa hora eu pensei, chupa descer. Incrível, mano. Incrível. Só uma dúvida. Pegasus já tava na putaria máxima. Só uma dúvida aí. Quando começou a guerra, mas vocês em nenhum momento imaginaram que ia abrir um portal daqueles com os X-Men? Não, imaginei sim. Eu tava pensando que ia chegar alguém, né? Se fosse, mas aí a galera ia abaixo mesmo, assim, né? Toda a cena é bem construída, porque tem uma hora que o Thanos diz assim, agora é minha tropa. É uma coisa assim que ele fala, né? É. Aí aparece a tropa deles, uma gigante. E só os poucos heróis ali, pronto, fudeu. Aí eu nem me toquei que falta a galera vir ainda. Aí quando a galera aparece, tu é doido, é outra gritozão doideira no cinema. Outra Copa do Mundo, tu é louco, mas chega o Pantera Negra falando lá, fazer o gritinho dele lá, eu bombei, foi foda aquela cara. Agora... Tá aí no cinema, Manel, fala aí. Pera aí. Tem uma cena dessa aí do Pantera, mano, o Manel vai contar essa história. O cara na minha frente assistindo, o cara começou a gritar, Pompei, aí o outro, Pompei também. O cara é empolgado. O cara levantou da cadeira e tudo, mano. Mas agora, no martelo ali, a galera se levantou, viu? Aplaudiu ali, eita, meu irmão. Tem mais 3 cenas que a gente levanta pra aplaudir de pé mesmo. Foi mesmo. Cara, na cena que todo mundo volta, mano, foi loucura demais, mano. Pois é, eu só quero deixar claro uma coisa. Uma vez eu fiz uma enquete no grupo da gente lá, qual era o melhor filme dos Vingadores, o primeiro ou o terceiro? Todo mundo disse que é o primeiro. Agora eu quero ver quem é que disse que é o primeiro, comparando com o quarto. Continua sendo o primeiro. Cadê o silêncio? O quarto é o melhor filme de herói de todos os tempos. Não tem como. Continua sendo o primeiro. Chupa Superman. Eu tô falando, esse filme dos Vingadores, ele é o melhor filme de herói que já fizeram na vida. Ou você bota no começo. Uma ideia pra você. Quando você for não falar, tem, não tem nem se perguntar, assim, Samuel. Na minha opinião... Não, não é a sua opinião. É a verdade verdadeira. Não, eu concordo com o Dico, a verdade verdadeira tá na cabeça dele, cara. Na cabeça dele é a verdade. Não, é o melhor filme de herói de todos os tempos. Chupa todos. Eu sei que a primeira vez que eu assisti o Vingadores Ultimato aí, mano, eu fui com a cabeça, né? Não, eu vou me empolgar com o filme, mas não vou chorar, mano. Aí no final do filme, mano, o Homem de Ferro abraçando o Homem-Aranha, mano. Homem de Ferro, Homem-Aranha. Não, que pariu. Posso contar uma historinha rapidinha aí? Que aconteceu? Fala aí, Dio. Não, tava aí meu irmão na fila do cinema. Se liga, tava aí meu irmão na fila do cinema. Quem? O Dudu? É. Sim. Aí o que? A gente tava esperando aí pro Júlio aí. Aí chegou uma hora, tava saindo, faltava acho que 15 minutos pra começar o filme. Aí saiu, era 8h15 da noite. Aí saiu o povo das 5 e pouco, né? Saiu, na mesma hora do nosso lado, assim, quando veio uma mulher chorando aos prantos. Parecia que alguém da família dela tinha morrido, cara. Aí eu e meu irmão falamos, cara, fudeu, mano. Será que vai morrer todo mundo nessa porra desse filme, tá ligado? E o Thanos vence. É, e o Thanos vence e morre todo mundo, porque a mulher tava chorando demais, cara. Aparece a voz do Shao Kahn no final, né? Thanos wins. Aí acaba o filme. Tipo isso. Aí nós não, mano. Vai ser impossível alguém aqui ficar vivo, tá ligado? Aí no final aconteceu aquilo lá, eu falei, cara, mas não era pra chorar tanto, tá ligado? Tipo, assim. Caralho, eu acho. O personagem favorito da mulher era a viúva. Por isso que ela tava naquele. Deve ter sido. Ou então o Homem de Ferro. Agora viúva também, mano. Vamos pensar fora da curva. Vai que ela tava saindo do cinema e alguém ligou pra ela e falou assim: ei, ó, tua mãe morreu. É, aí ela. Caralho. Vamos pensar fora da curva. Só quero dizer que todas as lutas foram lindas, inclusive. As mulheres se juntando e fazendo um ataque. Nossa, lá, protegendo o Homem-Aranha pra ele levar a luta. Foi foda, não, essa cena. Tá todo machistazão, né? Nossa, essa cena foi. Essa cena eu não gostei, por quê? Se era pra homenagear as mulheres, cara, devia ter mostrado elas descendo a porrada em algum inimigo ou então no Thanos, mano. Mas elas desceram a porrada no Thanos. Mas mostrou, e a feiticeira, porque é tanta cena que tu acha que não mostrou. Eu sei que eu achei foda na hora que apareceu o minhocãozão lá e o Homem-Formiga gigante. Meteu um burrão, mano, um minhocãozão lá. Não, mas assim, ó. De fogo vindo aí, ó, eu sei que eu achei foda na hora que apareceu o minhocãozão lá e o Homem-Formiga gigante. Meteu um burrão, mano, minhocãozão lá. Não, mas assim, ó. Vindo aí, ó, meu. Vai lá, Manel. Jota, presta atenção. Aí. É agora, observação do Manel. Agora é definitivo, agora. É, vamos lá. É pra finalizar o cast. Se deixasse fazer uma cena solo de cada mulher, mas ninguém tinha entendido que era uma homenagem, porra. O pior que é verdade mesmo, mano. Pra homenagear também, eles não esqueceram de botar o Howard e o Pato na guerra. Ele tá lá, hein? Eu não vi ele. Eu vi ele na segunda assistida. Eu não vi, não. Tá lá, mano. Eu não vi, não. Essa merda aí tem uma semana que não colou. Mas tem tanta gente. Ele tá lá com a Harmona lá, mano. Esse filme tem tanta gente, mano, que aparece até o pivete do Homem de Ferro 3, mano. Ele tá lá no funeral. No final. Puta merda, mano. O desse pivete, ó, mano. Estão até teorizando que ele pode ser o novo Homem de Ferro, esse pivete do Homem de Ferro 3. Ninguém teorizou isso, não. Não inventou isso agora, mano. Quem falou essa bosta, não, mano? Na hora da batalha que aparece o Doutor Estranho, aí o Tony Stark chega. Ei, mas se a realidade aqui é que a gente ganha. Aí não, se eu te contar, não vai acontecer. Aí ele levanta só o dedinho, assim, uma chance. Levanta só o dedinho. Vixe, Maria, meu Deus. E era um momento propício ali, né, mano? Isso é foda, tá ligado? Ei, outra coisa em relação à manopla. Thanos quase pega. Aquele negócio do Homem de Ferro ali, aquilo ali foi um sistema de segurança que ele fez ou ele realmente botou uma a uma na luva e encaixou? Não, aí deve ter sido um sistema de segurança pra pegar as joias. O backup, né? Backupzão. É tipo backup, vem pra mim, tá ligado? É tipo isso, acho. O Tony Stark não é burro, não, mano. Mas ele criou isso aí até na armadura do... Na máquina de combate, mano. E será que o máquina também tinha um backup pra as joias ali? Será, backup, é? Não, seria melhor, né? O máquina de combate morrer e o Tony Stark ficar. Mas o Tony consegue controlar a armadura dele à distância, consegue desativar a armadura dele. Ei, Joel, o Tony Stark é 50 milhões de cachê, macho. O máquina de combate é só 500 mil, macho. Trabalha só pela publicidade, né, mano? Tá bom, os caras, todo mundo ganhou dinheiro pra caralho. Pratos de comida, né, cara? Os caras insinuando que o cara trabalha só pelo almoço. Putaria, mano. Mas a cena ali do Tony Stark, mano, pegando as joias, mano. Aí o Thanos chega e eu sou inevitável. Aí estala os dedos, não acontece nada. E a negada, yeah! Todo mundo vaiando. Todo mundo vaiando, chupa. Mas no Ceará, galera. Nessas galças, louco. Na hora que ele instalou o dedo no cinema, ninguém falou nada. Todo mundo pensou que ia morrer todo mundo ali, cara. Aqui no Ceará foi. Aqui o pessoal vaiou. Aí a galera vaiou também aqui, né? E aí ele vira pro Homem de Ferro e ele diz: e eu sou o Homem de Ferro. Ah! Todo mundo gritando. Foi foda. Essa cena aí todo mundo aplaudiu mais do que na parte do martelo. Todo mundo gritando. Acho que no meu a do martelo foi mais forte, né? Foi muito inacreditável. A do martelo, a parte do Homem de Ferro também foi foda na manopla aí, você é louco. Não, mas a do martelo foi impressionante, ó, mano. Foi loucura. E a da manopla tem que estar a mão na manopla, né? Não podia, o Homem de Ferro não podia fazer a manopla voar. No pé podia, e pela mente dele, ele estalava os dedos, não, né? No pé também dava na massa. Não, mas se ele botasse na cara, né? As 6 joias assim. Atenção, mano, o que eu tô dizendo? Presta atenção. Na hora de instalar. Na hora de instalar os dedos, em vez de a manopla estar na mão dele, ele fazia a manopla voar e instalava os dedos no ar, mano, pra ele não levar o dano. Aí ia ficar uma cena mó paia, o cara estralando os dedos à distância, velho, já veio isso aí, velho. Uma dúvida que o filme não explica. Aí as joias não entendem, não, velho. Ninguém estalou os dedos aqui, não. É, João, uma coisa que eu queria perguntar que o filme não explica. Quando tu estala o dedo, tu deseja que tu quer que aconteça, né? Morrer pulando. É, porque o Hulk, ele, na hora que ele estalou os dedos pra todo mundo voltar, né, ele fala isso aí, né? Que ele tentou trazer viúva de volta. O Jim estala o dedo dele, quem que ia morrer, mano? O Jim. Só tem uma pessoa que ia morrer. Ele estala os balas sozinhos. Mas eu tava pensando aqui, ainda tem chance da viúva voltar, né? Não, nada. Os irmãos russos deram entrevista ontem, foi hoje, falando que é impossível ela voltar. Oxi. Cara, ela tem filme marcado, ela volta, é claro que ela volta, cara. Passado. Ela tem um filme solo, o filme dela é solo, só pra passado. Dizer, eu sou a viúva negra, mas pronto. Aí acaba o filme. Não, cara, não faz sentido, cara, ninguém vai vender ingresso pra um filme do personagem que não tá mais, macho, no universo. Tu vai querer ver um louco. Ela é a personagem que já devia ter filme mais, antes. Não, ela devia ter tido filme antes, eu concordo plenamente. A Viúva Negra ia ser um filme de mulher muito mais fácil do que a Capitã Marvel. Parece que não tá confirmado, não, viu, mano? Não tá confirmado 100%, não, viu? É porque é muito estranho você assistir o filme de uma personagem que vai ser um prequel, mano. Não vai ter nem filme dela no presente, vai ser um prequel de uma coisa que já aconteceu, mano. Ah, mas o Red Dead ali veio com a história antes, mas ninguém reclamou. Tu reclamou antes, aí tu reclamou. Porque eu penso assim, a Gamora, ela também era do mesmo jeito. Voltaram no tempo, trouxeram ela e deu tudo certo. Mas eu vou dizer, minha singela teoria. No próximo Guardiões das Galáxias vai ser alguma coisa pra trazer esse pessoal de volta. Que vai trazer a Gamora e ela. A Gamora original? Não, mas eles vão ficar com a Gamora nova, mano. A original não tem como voltar, não, Jota. A original não tá mais com eles, não, mano. A original não tá mais ali rodando com eles, não. Não, mano. A Gamorra nova morreu, caralho. A Gamorra original morreu, mano. Tá, não, só a nova. Né, agora. Tá só com a paralela, né? A nova. A Gamorra do outro universo não tá com o Guardiões das Galáxias, cara. E a Pai Terra. Ela tá com eles, mano. Ela tá com eles. A própria irmã dela disse que ela ia ficar com eles. Véio. É aquele papo de camelô malaca. Não, cara, isso não é imitação, não. Isso é uma réplica. Só pro cara comprar. Cara, meu ponto de vista aqui, ela não vai ficar com eles, cara. Não faz sentido, velho. Não é mais aquela Gamora do Guardiões das Galáxias. Mas não vai ficar, não vai ficar, mano. Eu acho que não vai ficar, porque assim, mano. Tony Stark morre, né? Beleza e tal. Beleza não, né? Beleza, Tony Stark. Beleza o caramba, cara. Não tem morrido. Galera chorando lá e tal no cinema, velho. Tanto que no Guardiões das Galáxias, macho, assim, quando mostra aquela cena lá deles discutindo, no monitor tá aparecendo lá, procurando por ela, mano. É essa parada mesmo. O capitão, ele vai e volta pra devolver as joias e devolve o martelo do Thor também, né? Lá pra realidade dele. Aí o que é que acontece? Eu falei até pro Jota essa minha teoria, e ele acha que não vai ser, mas eu acho, né? Que assim, na hora que eles tiraram a joia do poder do Peter Quill lá, e foram pra realidade deles, eles criaram a nova realidade, né? Como a anciã fala. Que é a realidade que o Thanos vai pra 2023 e tenta matar os Vingadores. Quando o Capitão América devolve a joia do poder lá pro Peter Quill, aí tudo volta ao normal, mano. Que a realidade some. Isso. Mas naquela realidade. Que não. Mas é naquela realidade que não tem nada a ver com a realidade que a gente assiste. Na realidade que a gente assiste, a Gamorra tá morta. É, a realidade que a gente tá, ela morreu. Pois é, mas terminou o Peter Quill com a fotozinha lá dela procurando. É. Exatamente. E já vai. E vai ter o Guardiões das Galáxias 3. Então é. Vai ser. O Guardiões das Galáxias 3 é que vai trazer ela de volta. Eu acho que não. Será? Eu acho que não, hein? Eu acho que vai ficar essa Gamora aí mesmo, essa Gamora nova, da realidade alternativa na equipe. Que voltou pro... pra linha do tempo dela. Eu me lembro, mas aqui tem uma cena do Rocket falando, ó, essa aqui é a nossa família, não sei o quê, não sei o quê, ó, esse aqui é meio doido, mas você vai gostar deles. O Thor, né? E a... É, mano. O Thor ali tá genial, viu, mano? O Thor ali é muito massa. As Guardiãs da Galáxia foi muito massa, né? Nós somos os Asgardianos da Galáxia. Aí ele fala, né, os caras assim, ah, você sabe que eu tô no comando, é, sei. Mas mostra a menina lá, não, eu tenho as facas, ele, não tem com facas, vai ser sensacional. O Drax fala, né, vocês deveriam lutar pela liderança, né. Eita, aí, mano, é nessa hora o Peter Quill gela, viu, doido, que ele sabe que se ele lutar, tá fudido, viu. Ele não ganha nem do Drax, mano. Não, praticamente ele sabe que quem vai comandar aquela porra dos Guardiões agora é o Thor, caralho. Isso que todo ele mundo não ganha sabe. Nem do Drax, mano. Do Rock, mano. Vocês ficaram com vontade de chorar, mano, o velório do Tony Stark. Era vontade, chorei que sobe. Chorei, né? Eu também chorei. Na parte do velório aí, o que vocês acharam do Drax tá usando camisa? Achei massa, achei. Tinha que estar com camisa, né? Pelo menos, cara. Primeira vez, né? O cara participar de um velório, né? Sem camisa. Tem limite, né, mano? É massa, só lembro daquela cena do Guardião. Ali foi outro momento também, hein, mano. Já falo. O velório do Tony Stark foi outro momento ali, chupa DC. Tá, porque a Marvel sabe fazer um velório decente. Quando apareceu o coração do Tony Stark falando, essa é a prova que Tony Stark tem coração. Tony Stark tem coração. A galera riu, mano, na segunda sessão que eu fui. Porque eu acho que a galera não lembra, mano, que aquele é o primeiro reator, né, que ele criou. Isso, e que a Pepper deu de volta pra ele, ela faz aquilo e deu de volta pra ele, né, de presente. É a prova que não teve cena pós-crédito, mas tá ligado que no final teve um barulhinho, né, do primeiro coração do Tony Stark, né? Como é, mano? Como é, mano? Eu não vi esse barulhinho, não, tio. É tipo o barulhinho dos dados da origem, que tem gente que fala que houve o dado caindo, mas eu nunca ouvi essa porra desse dado, não. Não, esse, o coração do primeiro filme. Porque é um peão, ferro, né? Ele fazia um barulho. É o peão. Realmente não ia cair, né? Ouvi falar desses barulhinhos aí também, eu não ouvi também. Não, mas tinha, no filme não teve a cena pós-crédito, mas teve, no final do filme tem esse barulhinho, que é o mesmo barulhinho que o coração do primeiro filme do Homem de Ferro fazia, tá ligado? Aquele tem. Então, sim, é o mesmo barulho do filme, tá ligado? Eu não ouvi essa porra aí, não. Então, tem. Assiste de novo pra você ver. É o meu mano. De novo, com certeza eu vou assistir. A gente tem que falar também de uma cena que é rapidinha, mas eu achei tão. Tão emotiva também, que foi o John Favreau conversando com a filhinha do Tony, né? Caralho, mano, eu falei pro Júlio, mano. Essa cena aí, eu já enchi o olho d'água, mano. Presta atenção, Júlio, na cena onde eles falam do X-Burger, mano. Puta que pariu, acho. Foi muito foda isso aí, mano. Que o Tony Stark, ele gostava melhor muito desse X-Bug. Também, né? Foi a despedida, né? O vídeo de despedida do Tony Stark. E essa cena do John Favreau, mancha, ela é mais importante pra quem acompanhou mesmo todo o universo da Marvel e saber que o John Favreau foi o diretor do primeiro filme do Homem de Ferro, bicho. Lá cuidando dela, dizendo, ó, vou cuidar de você e tal. Como se dissesse assim, ó, se depender de mim, você vai ser tão boa quanto seu pai, porque fui eu que criei isso aqui tudo. Porque o John Favreau, mano, Eu acho esse diretor muito foda, porque o cara é um mito pra caralho, né? Porque aquele universo todinho ali, ele que foi o diretor que iniciou tudo, mano. E ele, sim, tá na humildade sendo o motorista do Tony Stark, doido. Muito foda isso aí, mano. Tu é doido. Ele fechou o Homem de Ferro 2, mano. É, ele fez um e o 2. Ele filme. 2010, mano. 9 anos participando só como coadjuvante, bicho, cara. É. E aí, mas a teoria de vocês aí, Homem de Ferro, vocês acham que vai ser a Shuri ou vai ser a filha do Tony mais vai velho? Vai ser a filha do Tony. Minha teoria acho tá certa. Eu acho que é os dois. Eu acho que é os dois. Na moral, porque não tem a Pepper não tinha uma armadura? A filha não. Do Tony pode usar armadura. A filha do Tony Stark, mano, ela vai ser uma nova heroína, mano. Eu já falei essa teoria aí, mano. A filha do Tony Stark vai ser uma heroína nova, criada pros filmes. Depois vai passar pros quadrinhos. Macho, eu acho que isso aí vai ser coisa de terceira geração. Essa geração agora não tem mais isso aí, não. Ah. É, não pega mais, não, mano. Daqui pra lá o cara já tá com... Cuidado. Tem que tantos anos. O cara já tá com igual o Capitão América no final, né? Os veacuzão. Meu filho, do jeito que a Marvel tem, a Marvel pode fazer filme uns 30 anos aí, filho. Ela tem personagem. Cara, não, veacuzão. Agora eu vou perguntar uma coisa pra você, assim, que pra mim, meu pessoal, depois do auge... Tudo é declínio, cara. Eu acho que nunca mais a Marvel faz nada nem perto disso. Não, mano. Incrível. É a Marvel. É a Marvel. Caralho. Cara. Caralho, o Dinho é muito Marvel, mano. É a Marvel. Dinho, não tem nenhuma saga nos quadrinhos que supera essa daí, não, mano. Nem a saga do Beyond, que é mó pai, se você for realmente ler e acompanhar. Não tem, mano. Não tem, mano. E o Galactus? Não, Galáxia é do Quarteto Fantástico, mano. Não é do da... Galáxia é chocolate, mas... Galáxia. Galáxia. Pode Galáxia. Agora, mano, a Disney é dona da Fox. Pode aparecer o quarteto também. Galáxia. Galáxia. Macho, eu vou dizer meus pontos. Essa nova geração não chega nem perto da primeira em questão de carisma. Eu botei lá no grupo, mano. Que a próxima fase da Marvel vai ser um pouquinho diferente. Vai ser... Eles vão tentar fazer filmes de dupla. O primeiro filme e vai dupla ser... dupla é anos 90, é de novo. É, vai sim. Tá na moda, mano. Tá na moda os anos 90 aí de novo, mano. Capitã Marvel. Marvel, né? Vai ser, mano. O primeiro filme vai ser o do Homem-Aranha aí. Beleza. Vai ser meio isolado. Mas o próximo vai ser o Pantera Negra e Namor. Vocês vão ver aí. Mas eu não acho... Sim, mas o primeiro filme do Namor, mano, vai ser inimigo do menino mesmo. Panterazão. É, e aí o filme... O Doutor Estranho, né, mano? O filme... Eu nem lembro se o Pantera Negra tem ligação com o Namor. Acho que não tem, não, João. O Namor sempre foi do quarteto, mano. Tem. Vai ter, Namor, mas ele era inimigo, mano. Ele era inimigo. Pantera, mano. É porque o Namor também é chefe de um país, entendeu, Samuel? É. Atlântida é como se fosse um país aí. E aí? É a tecnologia do país de Atlanta, Namor. A única coisa que eu sei desse namoro aí é que ele tá no Guerra Civil também. E aí, o próximo filme vai ser o melhor filme de todos. Atlanta não é a mãe do Aquaman, não, mano? É Atlana, mano. A mãe do Aquaman é Atlana. Só os entendidos, né, de quadrinho. É porque a mulher que falou comigo me atrapalhei. Não, sabe o que é o foda? O Júlio Samuel é os caras que mais gastam com quadrinho aí. Os caras não sabem responder. É foda. Aí, mano, o próximo filme vai ser o mais massa de todos, mano. Vai ser Thor e Guardiões da Galáxia. Eita, menino, tu é doido. Você vai ser doidinho. Vai ser massa esse filme aí. Mas esse aí vai ser antes. Não tem no Yondu, vai ser massa. Não tem no Yondu, vai ser doideiro. Ele morreu. Mas esse filme vai ser antes, mano. Vai ser antes. Esse filme aí vai ser antes do que tu falou, mano. Porque já tá confirmado. O Guardiões da Galáxia Volume 3 tá confirmado já. Mas vamos trocar o nome. Vai ser Thor e Guardiões. Não, pode trocar o nome, mas tu falando assim. Vai ser, ele vai sair depois do Homem-Aranha, mano. Vai ser o Homem-Aranha depois dele. Nossa, eles mudaram pra. É, Asgardiano da Galáxia vai ser muito bom. Vai ser massa. Vai ser massa. Vai ser da hora. E aí, mano, o próximo filme vai ser Doutor Estranho 2, que eu não sei o que é que vai acontecer em Doutor Estranho 2. Quem é que vai ser a dupla dele, mano? Doutor Estranho e... sei lá. Era massa esse Hulk moderno aí. É, ia ser massa. É. Mas assim, meu ponto de vista é que o Hulk, macho, ele vai ficar fudido, o resto ele não volta mais não, tá entendendo? Não volta mais mesmo. E aí, o que é que vai acontecer? Vai passar esses filmes aí dos caras que a gente conhece, vão fazer o Quarteto Fantástico, novo, e o último filme que vai fechar o ciclo, eu acho que vai ser X-Men e Homem-Aranha. Não, acho que não. Acho que o último filme que vai fechar vai ser... Deadpool e Homem-Aranha, os X-Men não. Deadpool e Homem-Aranha. Pode anotar como sai esse filme aí, viu? Eu acho que o último filme do ciclo vai ser o dos X-Men. Vai ser algum dos X-Men aí. Tem que fazer motoqueiro fantasma. Essa lógica do Joel tem um certo sentido, porque o universo cinemático da Marvel. Não é obrigatório o universo cinemático ser só dos Vingadores. Pode focar nos X-Men, pode focar no Quarteto, pode juntar duas equipes. Mas e os aí... fica meio de lado, entendeu? Fica mais focado nessas duas novas equipes aí. Mas o problema não é esse. O problema é popularidade, mano. Pra ser um filme que vai fechar o universo, teoricamente os X-Men tem que estar com a popularidade lá em cima. Assim como o Homem-Aranha sempre tem. Mas eles têm, mano. Fecharam o universo com Homem-Formiga, mano. Na fase passada foi um Formiga muito confiante. Mas a Marvel tá no foguete grande, porque ela tem que tirar toda essa negatividade dos X-Men. Ó, ainda tem a porra da Fênix Negra pra sair agora, que vai ser uma desgraça. Mas isso aí é lixo. Isso aí é lixo. O Samuel dizendo que os caras estão no foguete grande, é um jogando bolo de dinheiro no um final de semana, os caras 1 bilhão, mano. Os caras numa tensão foda, né? Os caras. Imagina, mano, o cara fala dessa, mano, deitado no iate dele, mano, cheio de mulher ao redor. Kevin Feige, né? O que eu vou fazer, mano? O cara na cama, 10 piranhas lá, cheio de dinheiro na, do lado da cama. Não, o cara tá muito preocupado. Tá preocupado pra caralho. Quem tá sem dormir é o Zack Snyder, mano, que não arrumou mais emprego. Esse aí tá, viu? O cara saiu da DC pra ir pra Netflix, né? O cara fala Netflix em inglês, não, pai. Eu sei até que ele tá imitando, mano. Um cara aí que faz um dossiê. YouTube. Twitter. I'm a supersonic rocket ship. Nobody has to be happy. Nobody needs to be out of sight. Nobody's gonna travel second class. There'll be equality and no suppression of minorities. Hasta la vista, baby.